Sejam bem-vindos ao episódio... Droga, que episódio é esse? 3? Episódio 3 do Hack dos Cast. Meu nome é MP, eu sou o seu host regular. E o Grilo tá de novo fazendo trabalho comunitário na Terra Encantada. O Grilo Falante tá lendo histórias para as criancinhas. Então hoje tem um convidado especial, Felipe Lima. Felipe... Olá, gente, tudo bem? Oi, Felipe. Teobaldo, Felipe, Felipe, Teobaldo. Muito prazer, Teobaldo. Sou um grande admirador do seu trabalho. O prazer é meu. Sério, Felipe? Você chegou a usar um Planinauta Vermelho de duas manas? Você tá falando do trabalho dele aqui no cast? No cast, claro. Eu odeio vocês. Tá bom, tá bom. Bom, primeiro agradecer os feedbacks do pessoal. A maioria dos feedbacks estão lá no grupo do Magic USP, valeu. Não sei se eu vou ainda acatar tudo que sugeriram, por exemplo, colocando músicas. Ainda tem que pensar mais sobre isso, né? E o que mais? O último capítulo foi bem legal, né? O último episódio, você, o Felipe e o Max falaram bastante de controle, de Modern. E hoje tem bastante coisa pra gente falar também. Falar um pouco sobre o painel da Wizards, algumas novidades que teve. Sobre hoje o capítulo vai ser especial, já que não teve muito resultado de campeonato, por causa do pré-release. Aliás, a gente tem que falar dos pré-releases, né? Sim, sim. E a gente vai falar principalmente sobre Cube Draft. Vamos brincar aqui de tentar fazer um update, bater o martelo em algumas cartas de Magic Origins da minha lista do cubo, porque é um cubo mais ou menos clássico, né? A gente vai acabar definindo as melhores cartas que vão entrar. Então, Felipe, como é que foi o seu pré-release? Meu pré-release foi ruim, né? Como já esperava pela cor que eu escolhi. Que cor? Escolhi azul. Deu pra fazer um B control, na verdade. Eu acho que o deck acabou saindo melhor do que eu esperava, de quando eu montei nas partidas, mas cometi alguns erros. Como eram só 5 rodadas, acabei 3-2. No campeonato. Qual foi sua rara promo? Foi a Esfinge. Esfinge lendária, não lembro mais. Al-Hamaret. Isso aí. E agora senta soberana na minha pasta de lendas. Exato. Eu escolhi verde e abri a Vingança de Gaia promo. Tive sorte também de abrir umas cartas boas em outras cores. Vou ver se eu tô com... lista completa do deck aqui. Principalmente preto, cara. Eu abri um elfo preto de 5 manas que, quando entra em jogo, destrói uma criatura com poder e resistência diferentes que não seja um elfo, sabe? Sim, esse é um elfo fresco. Abri uma outra carta preta também rara, um bicho de 2 manas pretas, 3-1, que não pode bloquear e tem como você voltar do cemitério. Com bastante trabalho. Eu achei que o preto tava muito forte, eu tava com 6 removals no meu deck, né? Nossa. E foi isso que meio que salvou. Eu achei o preto uma cor bem completa. Ele completa assim, na curva, tava legal. E tem card draw, né? O Lei os Ossos tá comum nessa edição. Tem os hard removals, tem removal de 5 manas, mas é destroy criatura alvo, ponto. Ainda pode ter um upside. Eu tinha um desse na minha lista, né? Então achei uma cor bem completa, boa pra parear com verde, principalmente por causa dos elfos. Cara, sem brincadeira, eu tinha, além do eu tinha 8 elfos na minha pool. Nossa, bastante. Eu tinha aquele Sylvan Ranger, é isso? O que busca olhos 4 do topo, busca os elfos? Isso. Acho que é Mensage, eu acho. Eu só não coloquei ele no main deck porque não tinha espaço mesmo. se tivesse uma carta preta ruim a menos, ele entraria. Ele foi a 24ª carta, porque eu fiz 23-17. Literalmente faltou uma carta ruim pra ele entrar, porque eu acho que 8 elfos no deck, além dele, justifica já, né? Não, 8 já justifica. Ainda mais porque tinha bastante interação, assim, a minha mesa precisava estar cheia. Na pool tinha 3 Força das Massas. O truque verde lá que dá mais um pra cada criatura que você controla. Nossa, tava bem... Tava eu meio usei alto. Uma só no main deck, porque acabei tendo que equilibrar as outras coisas, mas eu precisava de uma mesa cheia, assim, tinha uma certa sinergia com isso. Né? O meu tinha só 13 criaturas e eu queria tirar, né, porque eu queria colocar mais mágicas. Porque... Ah, você tirou o Drowning Sorrow novo também, né, que dá menos 2, menos 2 pra tudo. Senti isso, que não é elfo. E tinha três do 5 manas destrói ponto. Uma Nossa, que destrói bom. Criatura e pode voltar um zumbi. Muito bom. E dava pra, e tinha o zumbi que quando ele entrava voltava uma instante, feitiço ou criatura pra mão também. Ah, essa é em comum azul e preta. Isso. Nossa. Qual foi a carta que teve uma over performance, na sua opinião? Deixa eu ver. Eu acho que volta zumbi, porque apesar de só ter três zumbis, fez muita diferença você matar um bicho e ainda voltar um seu. Ah, isso voltava a qualquer hora, não precisava ter maestro de magia, não é? Não, quando tinha maestro de magia, acho que aconteceu alguma outra coisa, não lembro mais. É, tem um hard removal preto de 5 manas, que é destrói a criatura alvo, e quando tem maestro de magia você ganha 2 pontos de vida. Isso, esse eu tinha 2 no deck e tinha mais um na pool. Muito bom também, e 2 de vida sim. Também salvou várias vezes. No meu deck, a carta que teve uma performance muito acima do que eu esperava foi a Espada do Animista. É um artefato lendário equipamento de 2 manas para baixar, equipar com 2. A criatura tem +1/+1, e toda vez que ela ataca, não precisa causar dano, é só ataca, você busca um terreno base quando seu Grimório põe jogo virado. Isso aí, meu amigo, o field estava apertado, as boards assim estavam muito apertadas. Né? O +1/+1 realmente fazia diferença, te permitia atacar. E o fato de só precisar atacar para pegar o terreno, o filtro, né, que você aplica no seu deck, ajuda muito, porque no final das contas você só vai acabar comprando gás. É, e que acho que as pessoas não... O que eu vi, a maioria das pessoas estavam jogando com bastante criatura, então não ficava com tantas cartas na mão. Então você comprar coisas úteis enquanto o oponente compra terreno faz uma diferença bem grande faz nesse mapa. Faz muita diferença, parece. Nossa. E aí podendo atacar com Profit, né, não é bem uma mecânica assim, de ganhar mais. No meu deck, por exemplo, eu usei essa espada muito com um diabrete, que é uma incolor e uma preta, 1/2 voa. E pode ganhar toque mortífero se você investir uma mana preta nele. Mas é um bichinho que você não equipa para pôr num coloque de 10 turnos, que seja. Mas é mais para poder usar a habilidade, ficar filtrando seu deck e jogar as bombas, né? Verde. Pra mim teve muita bomba, teve a Aranha 6-6 que tem alcance e vigilância, teve o Rox 4-4 com Renome 2, tinha a Vingança de Gaia. Eu gostei bastante do formato, achei ele rápido. Você achou rápido também? Eu acho... aparentemente sim, mas meu deck era muito lento, ele tava conseguindo segurar. Eu só tinha 2 bounces e os 5 removals no main deck, não tinha muita criatura na curva 2. Mas mesmo assim eu tava conseguindo segurar o jogo. Então eu acho que no final não tava tão lento assim. Eu até deixei tinha algumas outras criaturas bem ruins que eu não queria jogar de jeito nenhum. Com 2 manas 2-1 que eu não queria jogar e não acabei não precisando colocar porque as pessoas não atacavam tão rápido. Tirando o deck branco. O deck branco é somente quando pareado com vermelho. Esse sim. Cara. Eu enfrentei muito deck branco e vermelho. Acho que foram das 5 partidas que eu joguei. Vamos falar como a gente foi, né? Senão, eu fiz 4-1 numa loja aqui em São Paulo, fiz top 4. E você? Fiz 3-2, eu não lembro mais. Acho que foi em décimo. Coisa tá assim. Acima da média, deu pra ganhar a premiação, né? Deu. Beleza. Das minhas 5 partidas, eu enfrentei 3 decks poros, né? Azul, branco e vermelho. E é muito tenso. Esses decks estão rápidos e estão perigosos, os removals deles são eficientes, algumas criaturas têm ameaçar e voar também, né? Então a evasão tá bem coberta nessas duas coisas. Eu acho que vai ser um arquétipo forte no draft. Enfim, eu tava falando do Boros, né? Acho que isso. Tá. Então, voltando, os decks Boros estão muito fortes, rápidos, tem evasão, e os removals são bons. Eu acho que vai ser um arquétipo forte no draft. No draft deve puxar bem pro formato rápido. Eu acho que o draft vai estar bem mais rápido que o selado. Geralmente já é mais rápido, né? Mas eu acho que nesse formato parece que vai ser bem mais. Nossa, uma carta que você tem que tomar um cuidado desgraçado no branco é aquele Hyksos, a lenda de 5 manas. Sim, eu tomei uma grande nesse no pré-release. Ah, cara, eu achei que... Eu vendo que essa carta não é mítica e que ela tem o potencial de eliminar uma mesa inteira, por duas vezes eu joguei ao redor dela e uma delas eu nem sabia que meu oponente tinha. Mas, ô Felipe, é muito suspeito quando seu oponente não tem nada pra te defender, ou tem um bichinho bunda, né, que morre pra qualquer coisa, você com 3 bichos na mesa e é, podendo atacar livremente. Ele passa com 5 manas desviradas. Oi? Eu joguei contra dois desses, mas o que eu tomei é que eu achei que era só uma criatura, não eram todas. Então eu ataquei com tudo mesmo. E falei, ah, não tem problema, ele vai tirar uma e não tem problema. Mas eram todas. Não deu muito problema que eu matei logo em seguida, né? E ainda as minhas criaturas tinham feito quando entrava em jogo. Acabou. Não foi tão ruim assim, mas. Eu tava esperando que era uma criatura e eu consegui controlar melhor o jogo, mas não, eram todas. Cara, eu vou falar sério, eu quando ele passava com 5 manas desviradas e eu podendo atacar livremente, eu falava, ou eu deixava uma criatura com toque mortífero desvirado, ou preparava algum pump spell, porque o cara que tem Rixo sempre vai tentar comer uma com block, né, e exilar as outras maiores. Então é, sempre você tem que ter algum pump spell pra usar no bloco que ele designava. E outra carta também branca que é, acabou com o meu dia, essa também não teve muito como jogar ao redor, foi o Cataclisma Novo. Sim. Porque o oponente escolhe. Sim, essa carta é boa. Essa carta é um problema ilimitado, cara. Um baita problema. Tem como jogar ao redor também. Eu até cheguei a fazer isso, evitar de encher a mesa de coisa, guardar um pouquinho de gás na mão quando não era tão necessário na mesa, mas é uma carta que mesmo assim pode virar o jogo ao favor do seu adversário. E eu não sofri muito porque, como eu disse, não tinha muita permanente, né? Então não sofri muito, mas eu também mudou a situação do jogo algumas vezes contra essa carta. Enfrentei acho que duas também. É, nossa, que baita carta chata. Bom, enfim, eu tô desvirado, então. Você tá desvirado? Sim, desviramos. Vai, volta aqui, teu baú, faz teu trabalho. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Manutenção. Vamos lá. Primeira coisa, o Grilo me apontou algumas coisas aqui no Facebook. Ele está lá, mas está escutando o cast. Em um cast nós falávamos do problema que o Patrick Shaping teve, né, no campeonato lá, sobre a habilidade do Ajani. E aparentemente, de acordo com o que o Tomás apontou aqui, ele tomou um Game Loss não porque ele comprou Card Esper, mas por uma GRV, né, uma Game Rules Violation com upgrade. Eu não sei se isso aqui dá game loss mesmo, a gente pode até conversar disso em um programa que a gente recebeu o Tomás, que ele também é juiz e pode falar mais sobre isso, mas isso aqui só daria game loss se ele já tivesse um warning, né? Eu não, como não sou juiz, não li tanto o IPG, né, mas o upgrade, que sim, que eu tô acostumado a saber como jogador, é quando tem dois warnings, né? Sobre a mesma coisa, você acaba dando um upgrade na penalidade. Tá. Mas assim, se ele fez a habilidade do Ajani e colocou a carta na mão, eu não acho que também seja certo interpretar como comprar um card extra, porque ele fez a habilidade do Ajani, ele não comprou um card extra, né? Só se tivesse colocado dois na mão. É, como depois de falar assim, realmente faz sentido. Ele falhou em revelar, ele falhou em executar a habilidade como ela está descrita, mas não teve card extra envolvido. Sim, como espectador, eu acho que como ele não, teoricamente não poderia comprovar se as cartas que ele colocou na mão eram as que deviam, ou ele colocou a mais, acabou tendo esse upgrade, porque teoricamente não poderia diferenciar. Ah, tá. Bom, outra coisa que o Grilo me apresentou aqui foi, ele me lembrou que teve mudança na banlist de Tiny Leaders e na de Commander Duel. Commander Duel, pra quem não sabe, é aquele Commander francês, né, feito pra um X1. Ele é basicamente a lista da Wizards, só que mais equilibrada pra um X1. Por exemplo, o Sol Ring é banido nessa lista, né, porque num X1 é muito difícil superar quando um oponente começa com Sol Ring. Você aí que tá de fone de ouvido, tá escutando isso e joga Commander no Magic Online, sabe do que eu tô falando. É difícil voltar de um começo quando o oponente usa só o Ring. Enfim, update na lista de Tiny Leaders, pra quem gosta de Tiny Leaders. Eles baniram Grindstone e desbaniram Painter. Então, o combo ainda está banido, pro bem de todos, né, Felipe? É, acho que um combo um pouco apelão demais, né? Uhum. Ainda mais no formato com poucas cartas, né? Eles até avisaram aqui também no update que estão testando com Berço de Gea, Days Undoing e Time Twister para ver se o que, que acontece com essas cartas nos próximos updates. E na Commander, na banlist francesa de Commander, uhum, só teve uma mudança, que foi o Mystical Tutor, que tá banido. Mystical Tutor é o tutor azul, né? Isso. Eu acho isso legal porque Commander fica muito mais chato com tutores, monótono. E você também reduz bastante a variância, né? Você melhora bastante combos com essa carta, né? Por uma mana azul você vai pegar qualquer instant ou source ou feitiço e colocar no topo do Grimório. Então pode ser muito apelão. E eu acho que pode, mas você tem uma carta de cada só no baralho, né? Se você começar a banir todos os tutores. Você deixa o baralho como se fosse, né? Na verdade, essa carta aqui era uma duplicata de qualquer instant ou feitiço do seu deck. Isso, por uma mana. E eu acho que a carta número 1 que o pessoal busca com isso é uma resposta pra tudo, que é Cyclonic Rift. Acho que é a carta número 1 que o pessoal buscava. Lá no late game, por 7 mana, você pode devolver tudo que não é terreno, que o seu oponente controla só pra mão dele. É muito apelão. Sim, é. Talvez eles comecem a banir os tutores, talvez. Tem um ciclo de tutores de uma mana, né? Então, esse eu acho apelão. E tudo bem, tá banido. Num X1 é bacana. Vamos ver o que acontece com o formato daqui pra frente. Ainda eles avisaram aqui que passaram o topo do Sensei pra lista vermelha. E o Deep True Time e o Berço de Gea pra lista laranja. Essas listas aqui eu acho que é listas que eles ficam de olho, né? O que tá muito perto de ser banido. Eu acho que é isso. Eu não acompanho direito esse site do EDH francês. Estamos de olho. Comprem, não gaste dinheiro. Uma outra coisa é a Tuck Rule, Felipe. Você também que tá conhecendo melhor agora. Eu te contei isso, você falou, pô, faz todo sentido, né? Por que, que já não era assim antes? A Tuck Rule, pra quem não sabe, no Commander era assim. Toda vez que o seu Commander ele for pra sua mão ou pro seu Grimório, tanto no meio, quanto no fundo, quanto no topo, você pode optar por mandá-lo para a zona de comando. Pra mim isso já era assim, né? então, na verdade foi uma mudança que a Wizards implementou e que ainda vai chegar no Magic Online, de acordo com eles. Eles até soltaram uma nota falando que tá mais difícil de operacionalizar isso do que eu pensado a princípio. E que talvez venha ao vivo no update de Magic Origins, mas acho difícil. Enfim, agora só lembrando então para essa regra, qualquer carta que faz o seu commander voltar para sua mão, acho que se ele voltar para sua mão você não vai ter interesse em mandar para zona de comando, que custa mais para baixar. Mas se qualquer mágico ou efeito mandar ele pro Grimório, não é só pro fundo, é pro Grimório. Então, tanto condenar como aquela outra mágica que põe a 3 do topo, como o Chaos Warp, que é a vermelha que faz você embaralhar alguma coisa no Grimório, todas essas cartas vão fazer agora vão te dar a opção de mandar o seu comandante para a zona de comando. Então fica de olho, tanto na francesa como na Wizards. Uma coisa estranha, acho que se for o controlador do comandante escolher, é que ele fica imune a descarte, né? Também. É verdade. Mas enfim, acho que Commander é um formato que vai ter bastante mudança ainda. Tem bastante gente jogando, bastante gente testando, e formato de mesa de cozinha tem que ser legal, tem que ser divertido, né? Então eles têm que parar com essas coisas broken. Já estão caminhando, né? Tirando todos os tutores. Tem umas coisas ainda que acho que merecem banimento. E Commanders também, que estão muito apelões. Outra coisa, eu acabei de falar, né, do que o Grilo falou no Face. Tem uma novidade também. Falamos há uns programas atrás que o Pascal Maynard foi o campeão do GP Buenos Aires. Isso. Ele tinha vendido, né, no eBay, tinha leiloado o Tarmogoyf Foil dele, que estava com a stamp, com o carimbo do GP Las Vegas, por 15 mil dólares. Mas aparentemente tem gente sem o que fazer na internet e que gosta de trollar os outros. Então foram só troll, lances troll. Gente que criou conta falsa ou que deu lance por dar, não concretizou as transações ou não tinha interesse em concretizar as transações. Enfim, o Thermoglyph de 15 mil dólares não foi vendido. Né? Então ele fez um novo leilão, um leilão fechado, mais sério, e conseguiu vender. O lance vencedor pagou 2.007 dólares. Eu acho que assim, apesar do valor ainda ser mais alto, né, do que o normal de um Golf Foil, foi uma sacanagem, até porque metade do valor ele era doado, né, pra uma instituição. Sim, é uma instituição de Gamers for Gamers, alguma coisa assim, de caridade mesmo. Né? E é mancada, acho que é criança que faz isso, ou é uma criança no corpo de um adulto, é gente besta, gente que não tem muito o que fazer, ficou com raiva ou inveja dele ter aberto uma carta dessa, e dedicou o próprio tempo a trollar o lance do cara. Muita sacanagem. Sim. Ele acabou perdendo promoção, né? Na época, com certeza, ele conseguiria um lance maior do que agora, porque tava, né, aquele burburinho todo, tava na mídia, etc. Tinha mais atenção, né? E aí talvez alguém, sei lá, talvez tivesse alguém que ia dar 4 mil dólares, mas aí o lance já tava em 5 ou 6 mil, sim, e daí não deu o lance. E aí, né, ele acabou não comprando, porque agora nem... Talvez não fosse saber, não sei. Então, dessas pessoas que realmente queria, deve ter ficado em cima, né? Mas você tá... coberto de razão. Na época já estava sendo muito falado, né? Tava todo mundo querendo, a vontade era maior de ter essa carta. E caiu bastante, né? De 15 para 2 mil. A gente não sabe quanto atingiria, né? Se não tivesse os trolls. Então. Mas é chato, um acontecimento chato, porque mostra que a comunidade ainda está cheia de gente idiota, né? Ao mesmo tempo que eu acho que a gente não tem que ser muito preso a regras e muito certinho nas coisas, a gente também não pode fazer brincadeira com tudo, né? Principalmente quando envolve dinheiro ou envolve até caridade, né? No caso do que ele estava fazendo. Eu acho que isso é uma negociação, né? Envolve confiança e respeito com as pessoas. Na hora que você frauda isso, você tá, né? Você tá desrespeitando, sim, a pessoa, né? Está quebrando um acordo. Apesar do sistema permitir esse tipo de coisa, a gente tem que toda hora contar com o bom senso das pessoas que usam o sistema, né? A gente pode aparar a chance dessas coisas acontecer até um certo nível. Aí a gente, quando a gente desenvolve alguma coisa assim, a gente pensa, a pessoa tem que ter muita dedicação para burlar isso aqui. E foi no que aconteceu. Alguém se dedicou bastante para fazer essa trollagem. Então, tudo bem, é só um jogo, né? A gente não tem que levar tão a sério, mas brincadeira tem hora e tem lugar, então foi bem sacanagem. Vamos falar de coisa boa, então. O senhor gosta de board games, né, seu Felipe? Com certeza, eu acho que é só um pouquinho, é o segundo, né, vício, né? Então você pode aliar o primeiro com o segundo. O board game de Magic the Gathering tá pertinho de sair. Vai sair em release mundial no dia 1º de agosto. Né? No dia 1º de julho, ele foi lançado para algumas poucas lojas sortudas, para avaliação, para um test drive, tipo de pré-release. Né? E teve gente que conseguiu também, consumidor particular, conseguiu pôr a mão no jogo e testou. E uma dessas pessoas é um reviewer de um canal do YouTube chamado Dice Tower. Eu vou colocar canal de aqui. Review, né? Oi? Um dos melhores canais de review de board game, para quem tiver interesse, né? Pois é, já que você conhece, aí você pode falar melhor. Porque é o primeiro vídeo que eu assisti dele, e ele parecia que sabia muito bem do que ele estava falando. É um vídeo de 17 minutos em que ele explica como é o jogo, dá para entender tudinho. Se você não está acostumado com jogos de tabuleiro, mas dá para entender. Não precisa ter conhecimento prévio de Magic. Ele fala muito bem, né? Um vídeo fluido, bem produzido. E assim, se você acha que pelo modo como ele fala, ele não entende muito, é só dar uma olhada no background do vídeo também. Não dá pra ver parede, é só tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro, um empilhado em cima do outro. Então o cara deve viver disso, né? É, um dos reviewers há mais tempo no mercado, é um time, né, na verdade, da Stower, né? Pô, que bacana. Um time de reviews. E sabe o que eu achei mais bacana, Felipe? Ele avaliou bem o jogo, ele gostou. Isso, ele ficou encantado com o jogo. Muito... Sim. Eu fiquei surpreso, eu não esperava. Eu também não. Honestamente, como o negócio da Wizards é card game, eu não esperava que eles fossem fazer algo tão bom, que agradasse uma pessoa com tanta experiência no assunto. Mas ele gostou. Ele falou que teve um ponto ruim que ele não gostou, e eu pensei que fosse algo muito assim lamentável, né? Mas não, é uma besteirinha, né? Que ele falou que é o ponto ruim. Que na verdade, quem joga Magic vai ficar surpreso com isso. Que é o board game é mais preparado para expansões. Isso, mas na verdade o que ele tem, o problema dele não é ser preparado para expansões, ele estar preparado para expansões e elas não virem. É, isso mesmo. Esse é o... Por enquanto não tem expansão pro jogo, né? Mas ele pode ficar muito mais legal e mais completo e adicionar um nível que é o de você fazer, né? Montar o ambiente com essas expansões. E por enquanto não tem nenhuma, né? Sim, eu acho que eles acertaram bastante na mão, uma fórmula meio... Uma fórmula já de sucesso que eles usaram, né? Ele, outros board ele falou games. Que é o sucessor espiritual de um outro jogo. Qual que é o nome do outro jogo? Sim, eu não lembro agora, que esse tipo de jogo realmente não faz o meu tipo. Mas tem base de um jogo que tem esse tipo de mecânica. O jogo é legal, é bem balanceado. Aham. Uhum. E é uma forma que as pessoas gostam, assim. Então as pessoas realmente vão esperar uma expansão, só que é um público de board game. Eles esperam umas expansões que você sabe exatamente o que você está comprando, que não sejam boosters, né? Ah, sim. Mas enfim, eu gostei. Eu espero até poder jogar uma vez, porque pareceu um jogo legal e tem as artes que a gente está tão acostumado. Tem até alguns nomes de feitiços que nós estamos acostumados a ver, né? E é um board game interessante, ele envolve estratégia, um pouquinho de sorte, como todo board game. Então, board game baseado em miniaturas, com movimentos, ataques e defesas. Eles simplificaram as regras, né, obviamente, mas mantiveram as cartas praticamente como se fossem do Magic. Só que você só tem feitiço e encantamento, né? Que foi adaptado pro jogo. Ah, sim. Ah, pra ficar mais simples. Você aí que tá escutando e gosta de colecionar coisas de Magic, é mais uma coisa obrigatória. As miniaturas são bonitas. Então tem feitas. Miniaturas dos Plininautas, tem cartas dos feitiços, né? Que são maiores que cartas de Magic, mas são cartas com nome e arte que a gente tá acostumado. E tem também umas historinhas, explicações dos Plininautas. Né? Isso. Eu não vou lembrar agora o quanto que era, mas na discussão dos grupos de board game, o pessoal tava falando que o preço não estava caro pro tipo de jogo que ele é. Pela quantidade de peças e quantidade assim de tabuleiro também, em qualidade você acha mais ou menos que vai chegar aqui no Brasil? Ah, eu acho que vai estar na faixa dos R$300, né? 350, é. Tá. É mais barato que uma caixa, né, de booster. Sim, nessa faixa do o preço, né? Se eu pegar, acho que o Zumbiside estava na faixa de R$300, então sim, deve ter mais ou menos nessa linha. Não, legal, eu acho que é válido porque é horas e horas de diversão e você pode repetir, pode jogar com até mais pessoas e pessoas diferentes, né? Então é algo que você vai comprar sem esperar um retorno, como você faz com o Magic, é outro mindset, né? Isso, eu acho assim, se o cara falou que tá balanceado, então isso é uma das coisas mais importantes no board game. Mas assim como no Magic, algumas cores têm vantagens sobre outras, né? Ah, sim. Mas é meio cíclico, então, natural. Legal. Bom, outra coisa aconteceu também no último fim de semana, que foi a San Diego Comic Con. Pra quem gosta de quadrinhos e filmes, você viu aí o trailer do Batman versus Super-Homem e outras coisas. veio tudo de lá, né? Tudo revelado lá. É a hora dos nerdgars. E lá teve um painel da Wizards em que a principal notícia foi as artes dos Plininautas de Battle for Zendikar, porque nas artes tem os Plininautas que a gente conhece, e então acabou sendo revelado que eles estarão nessa próxima edição. Teve mais alguma coisa interessante, Felipe, você que viu o filme? Eles falaram que eles vão dividir a história do Magic de cada bloco em, se não me engano, são 5 eventos chaves. Não lembro do número exato, mas eu acho que são 5. Todos esses 5 eventos tem que ter uma carta. Ah, que legal. E o que eles querem? Eles querem melhorar a história, tirar pontos soltos dessa história, né, e começar a fechar todas essas coisas que eles contaram desde a queda de Dominaria, né, desde que eles saíram dessa história, e querem que as pessoas, que não sejam só as pessoas que leem os livros, que conheçam a história, eles querem que seja acessível. Então Sim. Eles começaram publicando no site da Wizards as histórias dos Planinautas, agora são Planeswalkers só, né? Os Planeswalkers, não. No site da Wizards. E agora eles falaram, não, a gente vai ter que colocar sempre nas cartas os eventos principais pra ninguém ficar perdido na história. E lógico, né, como já era esperado pelas artes, aqui você também deduz que os Eldrazi estão de volta. Ou melhor, eles não saíram de lá. Sim, eles vão retomar a batalha contra os Eldrazi. E pelas artes também a gente vê aqui que tá todo mundo lutando contra eles. Os cinco planinautas que nós vemos em Origens parece que vão voltar, né? Então é Chandra. Oi? Se eu não me engano, a Liliana não vai estar em Zendikar. Então, ela. Fala alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver aqui, eu tô passando o olho nas artes. Tem a primeira arte que eles mandaram, ela chega a aparecer. Além do. Dos quatro planinautas, né? Primeiros também tem o Sorin e o Nicol Bolas. Mas a gente ainda não sabe se vai ser carta deles ou se vai ser só tipo eles dando ordem pra alguém. É, quem vai estar lá com certeza é o Gideon e a Nyssa. Ah, sim. E provavelmente eles vão estar como planinautas. A Kiora vai estar presente com o bidente de taça. Ah, Kiora segurando o bidente da taça. Isso, tem uma. Tem uma das imagens é ela. Uhum. Uma coisa que eles falaram é. As pessoas querem saber mais sobre o Omnixilis, né? Que ele foi um humano, virou um demônio, teve um. Eu não lembro a história dele agora, né? Mas eu não sei se ele virou o primeiro demônio, primeiro virou um planinauta, mas ele perdeu ele a centelha. Ele já foi planinauta. Sim, eu não lembro se ele primeiro virou um demônio e aí ele virou planinauta e perdeu a centelha, ou se ele virou um planinauta, perdeu a centelha e aí virou um demônio. Ah, eu também não lembro. Se você sabe, você... manda no nosso e-mail, que aliás, esqueci de falar, mtgbrpodcast@gmail.com. Manda aí, Felipe. Bom, enfim, eles vão contar mais sobre a história dele, porque as pessoas querem saber. E... O Gin vai falar com o Jace. Provavelmente eles vão pra lá. O Gin? Sim, o Gin vai falar com o Jace sobre o que aconteceu. Não é o Nicol Bolas? Não, é o Gin. Ah, é o Gin. Tá. Você tá batendo um papinho com o Jace. Tem uma carta que eles batem um papo ali. Trocando uma ideia. Telepaticamente, porque agora esse é o grande telepata do mundo. Ah, sim. Pra que gastar calorias, né? Falando. Exato, mas não está claro que eles vão estar por Zendikar, mas é bem provável que sim. É verdade, então não são os cinco planinautas de origem, são esses aí, né? Talvez o Gin, o Gideon e a Nyssa com certeza, o Jace também e o Sorin, né? Oi? A Kiora estará lá. A Kiora também, é verdade, a Kiora. Então é só esperar pra ver, tá chegando, em outubro chega essa edição. Que mais? Eles confirmaram que vai ter aliados, vai estar de volta. Aliados de volta, você que é montar um commander de aliados, você que gostou de aliados a primeira vez, tá de volta. Você vai poder juntar com os aliados que você já tem de outros Zendikar no Modern, né? Pra brincar mais. Que mais? Eu acho que não, que eu lembro foi isso mesmo. É só isso. De principal. É com a Marvel e a DC roubando tanta atenção, né? É difícil competir. É difícil competir com eles. Né? Então. O que mais? Ah, lá no site da Wizards também foi lançado hoje, dia 17, uma enquete, né? Um questionário até que grande sobre. É um feedback que você tem que dar sobre Magic Origins. Então, naturalmente, eles vão lançar uma carta e vão pedir sua nota sobre a arte, a jogabilidade. Uma visão geral, né? E qual era a outra? Sobre o geral, power level, arte, tem flavor text? Não tinha flavor text, tinha alguma coisa com jogabilidade. Com power level, jogabilidade. São quatro perguntas que você dá o rate lá na carta. Se você tiver uns 15 minutos, responde lá. E tem algumas outras coisas, né? Você vai... Quanto você joga, quanto tempo você joga, você joga, quantas vezes por semana você, ou por mês que você joga, e outras coisas assim. Perfil de jogadores, né? E também tem uma notícia ruim. Você tá querendo trabalhar na Wizards? Você sonha em ir lá pro RD algum dia? Péssima notícia pra você. Solta o plantão da Globo aí, o teu balde. Péssima notícia. Uma inteligência artificial vai te substituir. Todo o RD já tá procurando emprego. Vai sobrar só o Maru lá pra escrever o Flavor Text, ele e alguém. E os artistas, né? Não, mas como assim? Ah, cara, é o seguinte. Um sujeito que trabalha com redes neurais, ele ensinou uma inteligência artificial a os padrões do Magic. Ele mostrou várias cartas do Gathering. Eu não sei se todas, né? Mas ele mostrou cartas suficientes para a inteligência artificial identificar os padrões e começar a criar carta sozinha. Não. E os resultados estão num site que eu vou deixar aqui nas notas do jogo e são hilários, filho. Porque ele meio que mescla nomes e custos e cores e habilidades em uma carta só, né? No começo. Depois ele foi aprendendo e lançando cartas mais justas. Mas, por exemplo, a primeira carta que tem aqui é Sleet Shocking Crow. É uma criatura por uma mana azul, dragão, 4/2, tem Trample, é Trample, não é atropelar. Trample, que não diz o que faz, e Mountain Spalk, que também não diz o que faz. Mas parece muito boa. Parece boa, um dragão azul de uma mana 4/2. É, mas vai que esse Mountain Spalk aí é que vai cada montanha que o cara tem, ele ganha -1/-1. É verdade. Ou assim, cada montanha que você... se precisa ter uma montanha ou ele morre, sabe? Dependência de montanha, coisas assim. Tem um artefato aqui, ó. Perilous Twin. 3 incolores pra descer. Você paga 1 mana incolor, sacrifica uma criatura. Se um oponente fosse morrer, você ganha 4 de vida. Olha, interessante pra mesão, né? Oi? Interessante pra mesão. Uma pessoa nunca pensaria nisso. Investi 4 manas, nossa. Eu vou colocar o link aqui, o pessoal vai rachar com isso. Uma mana um bicho chamado Your Egg. É seu ovo. Seu ovo. Uma mana branca, um humano cavaleiro. É 1/1. Você vira ele e diz: o terreno-alvo não pode ser anulado. É tipo visão dos futuros, né? Tem algumas interações que ainda não lançaram. Exato, anular terreno, olha só. E também continua a habilidade. Coloque qualquer número de entes do seu cemitério no fundo do seu grimório. Coloque qualquer número de criaturas da sua mão no campo de batalha. E cards desenterrados vão para mãos dos seus donos. Oh, forte sim. O problema. Não, e você. E eu acho que assim, mesmo que ainda a gente não tenha ainda algumas coisas que anulem as lentes, você pode dar o alvo, então você pode fazer todo esse efeito, né? Pode. Por uma mana branca, vai substituir Madre das Ondas no cubo, cara. Cara, eu acho muito boa essa carta. Você pode pegar todos os seus entes, cara. Você pode voltar pro seu grimório e todas as criaturas da sua mão você coloca no jogo, cara. É muito boa. É muito apelão. Acho não que tem só noção de power level. Eu só acho que o nome dele não tem muito a ver com habilidade. Com habilidade não, com tipo de criatura, né? Mas. Tem encantamento azul chamado Archen. 2 incolores e 1 azul encantar a criatura. Quando a criatura encantada morrer, sacrifique-a. Cara, isso pode ter alguns tipo, corner cases, assim, do tipo, quando você sacrifica uma criatura, faça alguma coisa. Sensacional, tem um bicho verde também, que é Zampire General, que não é um vampiro. É 2 incolores, uma verde, 2/2, e tem uma habilidade chamada Hearse. Ela não pode atacar, ou ser bloqueada, ou estar bloqueando por fontes que você controla. Ai, cara, isso é bizarro. Então, essa inteligência artificial criou cartas absurdas, né, com power level muito alto, e cartas idiotas também, com power level baixíssimo. E acho que através do programa mesmo, o sujeito foi melhorando, foi avisando para a inteligência que isso aqui estava demais, de menos, estava errado e tal. E aí ela foi mandando umas cartas um pouquinho melhores, né? Lá no final, lá pela página 20, já tem umas cartas um pouquinho mais justas e que dá pra imaginar, inclusive, sendo lançadas um dia, oficialmente, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui, olha, é Dragon's Revelation. É uma instantânea branca. Por duas incolores e uma branca, você exila a criatura alvo com poder maior ou igual a 4. E tem maestria em magia. Se tiver maestria em magia, você coloca um marcador mais um em cada criatura que você controla. É, tudo bem, é muito forte. Ah, mas é interessante. Uma carta que com certeza tem possibilidade de ser criada. Sim, sim. Não? Tem uma outra que é uma pelona. É que colocar um marcador mais um em cada criatura que você controla por 3 manas é forte demais, né? Sim, você precisa ter mais sem magia. Talvez no T2, dependendo de como ele é construído, não sei. Tem uma aqui que eu gostei muito, mas eu achei forte, mas é assim. 3 incolores e uma vermelha, causa um feitiço vermelho que causa 3 de dano a criatura e jogador alvo. E se você tiver além de falso, você pode pagar uma mana vermelha só. Interessante. É um raio que não é instantâneo, e se você tiver Landfall, custa uma mana só, não faz. Interessante, né? Sim, né? Bem legal. Criou cartas justas. Mas tem outras que tá que tá meio ainda bem bagunçado, inclusive em parte de nome, em parte de criatura. Ah, ó, no final ele começou, a inteligência começou a colocar o que significam as habilidades, que antes ele não colocava. Sim. Trample, aparentemente, é muito parecido com renome. Trample é quando essa criatura causa dano de combate a um jogador, coloca o marcador mais um nela. É. Interessante. É. Pode ser que seja uma mistura, né? Sim. Eu acho que o pessoal da Wizards devia sempre olhar essas cartas, porque tem umas ideias bem legais. Assim, não é bem ideia, né? É o gerado por computador. Identificou padrões e começou a gerar uma atrás da outra. Mas ele não tem, como chama? Filtro de... que a gente tem, né? De julgamento, já tem um costume. Então ele faz combinações que dificilmente a gente poderia fazer, porque a gente fala, isso não existe, nem pensa nisso. Não passa pela nossa cabeça. RD, tem isso. Fica de olho, RD. Acho que em uns 4 anos vocês estão todos na rua, viu? Se juntar essa primeira leva de cartas aqui, tá num ambiente limitado melhor que a Avacyn Restored. Melhor que Terras Natais, que Retorno de Avacyn, que... Pô, Terras Natais, cara, não tem... Começo do jogo, cara, não faz essas coisas. Tá melhor que Dragon's Maze, cara, fala sério. Porque Dragon's Maze pode meter o pau. Tem uma carta chamada Butt Wolf, Butt de Massa. Mas, lobo. É 4 incolores e uma verde, 3-3, lampejo. Ó, boa. Ô Felipe, essa carta tá 1 T de distância de se chamar Lobunda, né? Acho assim, se você ignorar os nomes e os tipos de criaturas, o RD podia usar várias ideias, cara. Tem que ignorar os nomes mesmo. Nome ele sabe. Mas legal. Dá uma olhada depois, vocês vão dar muita risada com isso. Nossas habilidades aqui bizarras, que Sprung Hack, que não diz o que faz, tem que imaginar o que faz. Bem legal, velho. Bem legal. Ai, ai. Bom, a gente tem que falar do cubo, né? Mas antes, fase de compra, né, seu Felipe? Vamos lá. Fase de compra. Preços. Tendências. O que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rakdos Cast. Fase de compra, o que a gente tem que falar na fase de compra? Ah, sim, de preços, claro, como comprar, tá, o que está subindo, o que está descendo. Vamos ver, acabou de ser lançado o Magic Origins, né? Você que participou do pré-release está segurando umas cartas ou está vendendo tudo? Vamos ver o que tem baixado então. De cartas do papel, estou olhando aqui no MTG Goldfish, cartas que tem subido na semana. Teve uma carta aqui que subiu mais de 200%. É aquela fábrica de Topterus. Topter Spy Network. Sabe o encantamento azul que vem em Topterus 1? Sim, é bem interessante isso aí. Caramba, isso aqui subiu 200%, cara. Porque acho que tava muito barato, né? E ela é um provável não, potencial sleeper, né? Então. Ah tá, 3,5. 3 dólares e meio. É, então tá 1 dólar, né? Algo em torno disso. Caramba. É, eu não gostei muito dessa carta pra limitado, mas eu acho ela lenta, o formato está rápido. Mas é uma carta boa porque ela tem uma habilidade estática, né? Que não depende de você esperar um turno, que é quando uma ou mais criaturas e artefatos que você tem causa dano de combate a um jogador, você compra um card. Então se você já tiver até top 3 antes, você pelo menos recuperou uma carta. Sim, um bocado. É interessante, dá pra fazer alguma coisa em volta dela. Então acho que... Uma outra carta também que subiu mais de 50% no, na última semana, tá perto dos 20 dólares já, é o Jace. O Jace de Magic Origins, que é o Looter, que a princípio ninguém gostou muito. Tá carinho, né? A Liliana também, lógico, tá mais cara que ele, ela deve jogar mais. Language também subiu, já tá na casa dos 11 dólares. Você que abriu Language aí pode tirar uma graninha vendendo agora. Ou apostar se vai subir mais. Eu gosto do Jace, mas eu acho que ele já tá na casa dos 20 dólares, né? Sim. Eu acho sim. Que não... Não segura esse preço. Ah, não é que não segura, né? Pelo histórico, ele tem que jogar muito, né? Pra segurar 20 dólares. É, ele tem que aparecer primeiro nos decks, né? É uma boa carta, mas eu não acho que seja... Cara, uma carta... Tudo bem que ele é mítico, né? Então... Uma carta que subiu bastante também, uma incomum mais cara do set, é o Shaman of the Great Pack. É aquele elfinho preto e verde que 3-2, quando entra em jogo, o oponente perde vida igual o número de elfos que você continua tem. Continua subindo. Cara, isso aí tá no mínimo um dólar e em média 2,5. Uau! É, o pessoal realmente tá apostando nos elfos. É. Das que tem descido, ou seja, é melhor você vender o quanto antes, não tem muita surpresa aqui, né? O hierarca honrado, que não é o hierarca bom, né? É o manozinho que tem que causar dano para virar uma Birds. Uma Birds 2-2, né? É, assim, um oponente baixou isso contra mim no primeiro turno e o Elfinho, que adiciona mana de duas manas, né? No segundo turno, para release. E no terceiro turno eu tinha um Rox 4-4 atropelar renome 2 na minha frente. Ele ganhou o jogo, assim. É muito forte. Agora, é uma carta bem irregular. Ela precisa causar dano pra fazer alguma coisa. Senão é só um barrão. É, ela só boa no começo do jogo, praticamente, né? Caiu 20% nessa última semana. Já tá 2 dólares. Pode esperar que ainda vai cair mais. Outra que caiu foi a espadinha que eu abri. A espada do animista, né? A espada da Nissa. Ela cai 18%, tá? Quase 4 dólares e meio em média. É, ela é muito dependente de ter um deck ramp bom com a Nissa, né? Que não seria um elfo, seria um ramp mesmo. Com várias coisas pra dar tem alguns ramps bons, né? Tem o Explosão Vegetativa, né? Tem o Que Busca Floresta. E aí provavelmente baixando todos os dragões e bombas. Ah, sim. Formado. Se esse deck jogar, eu acho que isso aí... Acaba tendo um preço até porque ele te garante flipar a Nissa, né? Ah, é verdade. Verdade. Ajuda muito, né? Se você quiser esperar então baixar um pouquinho mais e segurar algumas, aí de repente se começar a jogar, volta a subir, né? É, mas tem que lembrar que é um artefato lendário, né? É, não pode ter mais de um no deck. Então, na mesa. Né? Dificilmente, provavelmente vai ser ter duas ou uma cópia no deck. É. Ó, saindo um pouquinho de Magic Origin, no T2 mesmo, é Bioblight, né? Como é que é Bioblight em português? Não lembro. Bioblight. Bioblight é aquele... aquela mágica Billy instantânea preta. Billy Putrezer, como foi assim? Nossa! Billy Putrezer. Tá bom. Bioblight. Mas só de Bioblight caiu mais de 40% na última semana. Tá valendo menos de um dólar em média, né? Tem bastante. No TCG... Deixa eu ver, no TCG estou encontrando apenas em uma loja por 89 centavos de dólar. Ainda tá caro, é uma incomum, né? E ainda tá caro, mas é a sua solução contra fichas, né? Sim, no Brasil a média na Liga Magic ainda é R$7. Quanto? R$7 a média. Putz, eu acho que esses preços que a gente vê assim de cara na Liga Magic estão um pouquinho deslocados. Tem alguma coisa esquisita lá no algoritmo deles, porque tá. Não condiz com a realidade, sabe? Tá. Ele não diferencia foil de não foil. Isso por isso, tá vendo? Esse é o desvio. É por isso. Isso, algumas cartas do T2, que nem com a Kolaghan Command e companhia agrupada, fez uma diferença grande nos últimos dias, que começou a perder, ficou com pouco estoque nas lojas, então as foils faziam uma grande diferença. Ok, a nossa dica agora vai para Modern. Você que tem Living End, venda, porque subiu muito na última semana. Então tá na hora de vender essa carta. Tá bem perto dos 13 dólares já. Ou seja, quase 40 reais, né? É um Living End. Acho que no Brasil até mais que 40 reais. Subiu 84% na última semana. Ah, Felipe, tem chance aí do Living End aparecer mais em Modern? Acho que Living End é um bom deck, sim. É, o pessoal, não sei, por algum motivo, não gosta muito dele. Mas ficou melhor com Origins? Acho que não, mas o Travis tá tentando muito fazer ele rodar junto com o combo Space Shift. Tem o Twin End também. Rodar o Living End com o Splinter Queen Twin Combo. Ah, e é um deck bom. É, se o pessoal esquece de... não coloca hate de Graveyard, o deck funciona. E ele comba em cima de hate também, então... Não, sim, é um deck frágil. Ah, tá. Ah, legal. Boa dica aí. Então aproveita essa subida e venda os seus. É, aqui na Liga Magic tá bem variado. Tem por R$29 e por R$68. Ah, por R$29 tá barato. Tem que pegar, então. Lá fora tá bem mais que isso. Tem que pegar. É, tem um aqui ainda. Não vou falar a loja, né, mas... é loja ou é leilão? Na loja. Ah, nossa, mesmo. O mínimo que eu achei no TCG foi 10 dólares, cara. A 30 reais, 10 dólares, tá bom. É bom. Pô. Aqui, ó, no leilão tem a 80 reais. 3, 380 reais. 3 a 80? Isso. Tá bom. É. Tá, se você bom, quiser um Living End, a gente não liga. É, repito, aumentou mais de 80% na última semana, então previna-se. É. Se bem que quando as pessoas escutarem isso, né, talvez já tenha passado mais uma semana. Tipo. Mas... Não no Xing, tá? Estamos gravando na sexta-feira, dia 17. tá bom, falamos bastante então de carta. Vamos pra parte principal do cast de hoje, né, Felipe? Vamos lá. Então quem que a gente tem que chamar nessa transição de fase? Ah, aliás, não é fase, viu? É etapa. De acordo com o Tomás, algumas das fases que a gente tá chamando de fase é etapa. Eu vou pegar meu... Vou chamar... Meu manual de quarta edição pra ver isso aí, cara. Não, nas cartas de quarta edição já tá escrito. O Mino Invador, por exemplo. A fase de compra, compre mais um. É, sim. Enfim, o Teobaldo é das antigas, né? Plinautas são geralmente velhos, então ele vai chamar de fase de qualquer jeito. É, Teobaldo, manda aí, fase principal. Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal. Aqui, no Rápidos Cast. Tá, fase principal. Vamos falar então do que é importante aqui pra gente hoje. Clube Draft. Vamos me ajudar a atualizar o cubo, Felipe? Vamos lá. Ok, você tá com a minha lista do cubo aberta, né? Isso. Tá, pra quem tá ouvindo também, vou colocar nas notas do show. A lista tá organizada já por... custo de mana. E Magic Origins tem um power level acima do normal, muita carta boa, então a gente tem que avaliar. Eu fiz uma pré-seleção aqui, vamos avaliar todas e ver o que poderia entrar no lugar do que. A primeira, Felipe, vamos começar pelo branco, ok? Ok. Na ordem Wolberg. Então a primeira é aquele anjo de 4 manas, sendo 3 delas brancas, né? O arcanjo dos dízimos. Então é um incolor de 3 brancas, 3/5 voa e não deixa as criaturas adversárias atacar, a não ser que o oponente pague 1 para cada, nem bloquear, também tem que pagar 1 para cada que está bloqueando. O que você acha disso aí? Eu acho uma carta muito boa. Eu acho assim, dificilmente ela abre jogo porque são 3 brancas, né? É muito. Esse é muito o carregado. Problema dela, 3 brancas. É, isso. Tem que realmente estar de mono white praticamente pra conseguir jogar com ela. E mono white não é uma ideia muito boa no cubo, assim. Você tem muito suporte pra fazer multicolor, pra parear branco outras cores. Tá certo que você também tem todos os dual lands, enfim, né? Tudo que você precisa pra jogar mágicas multicoloridas, mas mesmo assim, 3 brancas é muito comprometimento. E o efeito dele não é assim. No limitado e no T2 pode ser forte, mas no cubo não é lá aquelas coisas, viu? Eu acho que pra ela ser boa, você teria que ir jogando contra um deck de Storm que comba com Amp the Warners e. Pro cara não conseguir atacar com tudo. É, então, é uma carta, eu acho que mais. Ela pode ser tanto agressiva quanto defensiva, né? Ela tem essa vantagem. Sim, mas é. ela tá competindo com cartas que dão a vantagem de fato de carta no cubo. Ou tem o poder de dar um blowout logo que entra, como o Arcanjo Sublime, que é mais fácil de baixar, né? E tem o potencial de dar, sei lá, o seu bicho que antes era 2-2, agora tá 8-8. Eu acho que, que as outras cartas são mais versáteis, né? Pro sim, sim. Cubo. Então tem mais possibilidades. Por isso eu não vejo ela. É uma boa carta, é bom ficar de olho, talvez testar, mas. Na curva 4 do branco, uma carta que eu tá perigando sair já há algum tempo é Calciderma. Duas incolores, duas brancas por um bicho 5-5 que tem desaparecer 4 e tem manto. Mas o triplo custo branco aqui ainda não tô convencido de que é uma boa substituição. Eu acho que seria a única criatura que do seu cubo que talvez possa ser substituída. Esse bichinho. Bom, então acho que eu não vou colocar. Tem que ponderar um pouquinho mais, mas acho que não vai entrar. Próximo é o Gideon. Grande Gideon. Eu gosto bastante. Ah, ele vai entrar. Com certeza vai entrar. O problema é o que tirar pra colocar ele. Eu acho que é Isamaru, cara. Então, de uma mana branca aqui, eu tenho Estudante de Guerra, Soldado do Panteão, Mare das Runas e Isamaru. Eu acho que eu vou fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu não vou tirar algo na curva exata. Eu vou tirar algo de duas manas brancas. Pode ser. Porque duas manas brancas é um baita comprometimento. Tem alguns bichos aqui que raramente são escolhidos, né? E que, como o cubo tem 720 cartas, eu deixo algumas coisas também já de sideboard, pra você se prevenir, né? Uma das cartas que eu deixo aqui, e que já faz tempo eu deveria tirar, é o Silver Knight, Cavaleiro Prateado. Eu gosto muito de Silver Knight, porque Mono Red é bom. Contra o Mono Red ele resolve, só que tem outras coisas contra o vermelho, né? Além da sombra, que tem proteção contra o vermelho, tem o de 3 manas. Mas a sombra que tem proteção contra preto, talvez não é melhor? É igual a de vermelho, só que... as duas sombras são duas manas brancas, proteção contra uma cor, sombra. Sim, mas uma das formas de valorizar o branco é dar sombras pro branco. Porque a outra cor que tem sombra no cubo, além do azul que tem uma criatura, é o preto, né? Então, sim. Dar essa proteção contra o preto valoriza você ter escolhido o branco, investido no branco e ter pego talvez algum equipamento, já que a sombra não pode ser bloqueada. Mas eu já tenho uma carta branca aqui, dentre todas as 92 brancas, pelo menos uma, que já é meio que uma carta de sideboard, que é o Paladino Invec. É uma incolor e duas brancas, iniciativa 2-2, proteção contra preto e vermelho. Eu acho o suficiente, né? E ali, assim, a gente vai estar tirando o quê? O Cavaleiro Prateado, que é 2-2 de iniciativa, por um Gideon, que é uma mana e é 2-1, mas praticamente a iniciativa, porque ele não vai morrer em combate se você puder investir mana nele, né? Mas é o Aika, tá, eu acho que não é um drop baixo, ele teria que ser um drop 2, talvez, pra você pular sua curva 3 e usar a indestrutível dele. Tudo bem, mas se você precisou pular sua curva 3, é porque você atacou com ele pra virar, pra transformar em planina alta, ou porque porque você arriscou do oponente sacrificar alguma coisa. Eu acho que ele não vai rodar na curva... não conseguir virar na curva 3, porque eu não vejo com tanto ele conseguir atacar no turno 3 com mais duas criaturas. Não vejo tantas possibilidades assim. Mas de fato ele é bem melhor do que o Cavaleiro, né? Então, tô convencido de que ele é a opção contra o... ele vai entrar no cubo de qualquer jeito, provavelmente no lugar desse Cavaleirinho. Eu não vejo outras opções também. Vamos agora talvez pro... Sovereign. Imposto em Sovereign, mas eu acho que ele para muita coisa. O Sovereign. O bom do Sovereign é que ele é só uma mana branca também, né? Um color e uma branca, então... ele serve para outras muito mais possibilidades de decks. Mas ele é uma criatura também mais mono-white. Mas ele também periga sair, viu? Uma criatura que de vez em quando também ninguém pega. Outra carta também branca aqui é o Hyksos, né? Hyksos que é 3 incolores, 2 brancas, 4-4. lampejo, e quando todo, e ele diz assim, toda vez que uma criatura causar dano de combate a você, se ele tiver entrado no campo de batalha nesse turno, exile aquela criatura até ele deixar o campo de batalha. Eu gosto da carta, mas na curva do cubo eu não vejo nada. Eu gosto mais do resto. É, por, assim, o que tem na curva 5 é a roca, né, de 5 manas. A 5 manas 3, 4 voa e tem raid. Põe uma ficha 3, 4 e você pode ganhar um pouquinho de vida quando ataca com ela. Tem o Karmic Guide, que não vai sair. Tem o Custody Squire. Eu gosto dessa carta, é de Conspiracy, né? Eu acho uma carta bem interessante. É uma mana branca só, splashável, é versátil porque não volta só criatura pra mão, né? Volta artefato também, ou encantamento. É, tem Cloud Ghost Ranger, que é vantagem de carta, né? Com 3 Kit Bins na mesa. Tem o Bane Slayer Angel. São essas na curva 5. O Ixus é uma criatura que provavelmente vai comer alguma coisa com o corpo dele e vai exilar o resto que te causou dano. Agora, ele não vai ficar. Ele não se protege, né? Então não é garantia de que ele vai segurar o que ele exilou por muito tempo. E se as coisas que ele exilou têm efeito quando entram em jogo, é pior pra você. Sim. Então eu acho que não basta só isso, né? Assim, tem carta que as pessoas realmente não gostam muito, não pegam. Mas a Roca, por exemplo, ainda tô pra ver a Roca jogando no cubo. Eu acho que ninguém faz um Mono White tão agressivo, assim, ou talvez um GW tão agressivo ao ponto de ele ser o topo da curva. O Hixus? O Hixus. Esse é o. Pra ser meio que o finisher, sabe? Não ele sei. Tem mais uma carta de defesa, viu? Então. Uma carta mais defensiva, mas mesmo assim, eu acho que não me surpreende muito pela qualidade do removal. O efeito dele. Ele jogar de UW, né? Oi? Talvez jogando de UW. No contra um deck agressivo, o cara. Ele. Sim, nesse cenário ele tem capacidade de segurar o jogo o suficiente até pra você estabilizar. Mas é um cenário só. E assim, a criatura tem que ter causado dano a você. E ele exila as outras, né? Só enquanto ele continuar em jogo. Então, 5 manas é considerável. Eu não sei se ele entra. Eu acho que não. Tanto. Por enquanto não. Subversivos de Kiteon. É 2 incolores e 2 brancas, 4, 3, renome 1. E paga 2 brancas pra virar a criatura alvo. Isso eu já gosto mais. Então, eu coloquei esse cara aqui porque ele tem chance de jogar muito em decks agressivos. Essa habilidade de virar criatura alvo, acho que ela só vai ser usada 2 vezes lá no late game. Ou se você tiver de mono white, que é difícil aparecer. Porque 4 manas brancas é difícil de gerar. Sim, mas você vai ter pelo menos quando você baixa ele, você tem 2 manas brancas, né? Então você consegue usar pelo menos uma vez. Você garante usar. E se você engatar com ele, ele já fica renomado. Então ele causa 4 na primeira vez e depois mais 4. Eu acho legal também que ele começa a beneficiar a Mono White, né? Talvez se for alguma pessoa. Pode ser. Mono White com pouco splash, né? Pra outra cor. Pode ser. Ele tem uma competição muito acirrada na curva 4. Pra você ter uma ideia, eu não jogo o Jazal Godman no cubo. O Jazal Godman é muito forte. 4 manos, 4 quartos de iniciativa com a habilidade de pompar a criatura atacante. Mas eu não jogo ele porque a curva 4 tá fechadinha. Assim, como eu falei, a única criatura que eu tô pensando mais ou menos em tirar é a Calciderma. Mesmo assim, ela tem lugar porque Spot Removal é muito forte no cubo e ela desvia disso. Às vezes os decks pretos e azuis não tem como se livrar dela, né? Ou precisam gastar um Mass Removal. Então eu gosto da carta nesse sentido, né? Ela te premia por jogar criaturas mesmo, né? Você pode dar um Blink nela também, ela continua. Não, ela tem manto. É manto, putz. Tem manto. Não é Hexproof. mas é boa, é boa. Mas os irregulares me chamaram bastante a atenção. Assim, é um investimento de mana branca. Ele não tem. Comparando com a Calciderma, ele não tem o corpo da Calciderma logo de cara, né? Mas ele tem. Ele fica no jogo pra sempre enquanto ele não for removido, né? Não tem o desaparecer. E tem essa habilidade de virar. Eu tô realmente interessado em ver como é que ele jogaria. É, a curva 4 é muito fechada, as criaturas são muito boas, né? Sim, sim. Tem o Emeria Angel também, que eu gosto bastante. Ele é fraco, assim, 4 manas 3-3 voa é fraco. Mas a habilidade dele com Fatlands é muito forte. Ficar colocando bichinho 1 no Landfall é muito bom. Ele melhora sua compra também, né? Se você comprar um terreno no late game, melhora bastante se poder botar um bichinho 1. Exatamente. É, então, é difícil encaixar. Nas outras curvas também, acho que se você olhar para o 5, já fica melhor. Tudo que tem no 5 já é melhor do que os subversivos de Kitten. E as coisas que estão no 3 é difícil tirar, porque você quer também opções no drop 3. As opções que tem aqui são interessantes, são boas. A curva 3 eu gosto bastante da curva 3, do jeito que está. Então, eu vou deixar na guarda, é uma carta de destaque que eu vou deixar esperando. Mas eu acho que as pessoas que testarem isso no cubo delas não vão ficar muito surpresas, né? Só que mesmo que entre, vai ser o candidato a sair logo que sair um drop 4 mais forte no branco. Sabe, tá bem no limite da jogabilidade pra mim. Eu acho uma boa opção, mas não é excepcional também. Sim, sim. Agora, a última carta branca que eu vi e me interessou é a Arrogância Trágica, que é o Cataclisma novo, né? Ele custa uma mana mais que o Cataclismo original, mas é você que escolhe, só que não atinge terrenos. Não preciso dizer que o Cataclismo original tá no cubo, né? Eu não quero colocar mais um efeito de cólera. Se eu colocar um efeito de cólera a partir de hoje, eu vou ter que tirar outro, né? Porque eu acho que já tá num equilíbrio bom aqui, pela lista que eu tô vendo. Agora, tem algum efeito de cólera pior do que esse? Eu não. O problema é, você tem que deixar uma criatura do oponente. Você tem oponente. Que deixar uma criatura do oponente. O cubo não é um formato em que você vê muitas criaturas na mesa, com frequência. Tanto pela existência de mais removal, como de spot removals eficientes. Né? E também porque você vai ser inclinado a jogar as mágicas fortes que estão na sua cor. Então não é um formato em que você tem aquelas board stall, nem nada do tipo. E é uma carta de 5 manas. Você teria que ter algum bicho muito bom. E aí você estaria provavelmente jogando algum combo. E aí, sei lá, um show and tell. E assim, para as outras permanentes, a gente até dá uma olhada, né? Isso aqui também visa artefato, encantamento e planinauta. Meu cubo não tem tanto planinauta porque eu gosto de jogar que o Magic seja mais parecido à velha maneira, né? E uma outra coisa é fazer quem tá draftando também valorizar os planinautas. Então quando você tem menos planinautas, só os bons, você valoriza eles. Né? E se a gente pensar então, colocar liberar geral daqui a 5 anos, o cubo vai ser praticamente 50% planinauta. Eu acho que aí teria que começar a aumentar o cubo, né? Não dá pra começar a tirar pra colocar planinauta. Não, por design, planinautas são cartas melhores que as normais. Então, exceto o nosso amigo Teobaldo. Talvez uma versão da Chandra também. E uma versão do Gideon também, de 4 manas. Mas em geral são muito fortes. Então a parte do planalto esquece. E das outras eu não gosto. Acho que o cubo é muito mais forte do que essas cartas aparentam ser. Eu não vejo muito espaço. É outra coisa, né, Felipe? A gente olha essas cartas aqui, a gente pensa nelas no limitado e no T2, mas cubo é outra coisa, o power level é muito maior, né? Por mais que você queira jogar, que você enxergue que a carta vai ser forte no T2, ou que ela foi forte no pré-release, é outro cenário no cubo. Então tem que tentar parar de valorizar tanto as cartas assim, né, por serem novas. Você tem o Akuma's Vengeance, é a única carta, mas... Eu acho que é um dos mais removals menos jogados, né? E mesmo assim tem a sua utilidade, é interessante, remove mais do que criaturas, né? Acho, se você tiver um mono white, por exemplo, provavelmente a criatura que seu oponente tiver vai ser melhor que a sua. Então você não vai querer fazer isso. Eu acho que tem opções melhores, tem estratégias melhores, então não vai rolar. Vamos para a carta azul, então. A primeira carta azul que me chamou atenção, lógico, foi o Planinauta Jace. Agora, de Luther, o que eu tenho de Luther no cubo? O Criptologista Conclave, né? Criptologista do Conclave. É, acho que é isso mesmo. Tem o Luther e o Core, que é o Luther que dá, que tem melhor sombra. O melhor Luther. É muito bom mesmo, ele tem como engatar dano. O que mais eu tenho de luz? Só esses dois. Só os dois melhores mesmo. E eu, lógico, não preciso substituir um Luther pra pôr outro, né? Nem o Jace não é melhor do que esses dois. Agora, olhando para a parte planinalto do Jace, ele não tem um ultimate que vai te ganhar um jogo de cara. E a habilidade menos 3 dele não é lá aquelas coisas. Porque apesar de você poder visar uma mágica muito forte do cubo, que já está no seu cemitério, você tem outras opções de interação com o cemitério. E o trabalho que você vai ter virando o Jace, não sei se vale a pena fazer isso. Ah, não acho que seja um grande trabalho, né? Porque você vai querer fazer o loot, né? E 5 cards no cemitério não é tanto. O mais dele não é legal. O menos 3 tá, é uma chance de jogar uma outra mágica, mas em vez disso, por que não então colocar um draw spell? Pra você comprar mais mágica, sabe? Legal, beleza, ele tem um lado Luther, e tem um lado Jace. O lado Jace é pior do que o de Ravnica. Sim. E o lado Luther é... Eu não sei se é melhor ou pior. Ele não dá dano. Ele não precisa dar dano pra fazer o loot. Então tem vantagens contra alguns loots. Ele é 0-2 e o Criptologista geralmente vai ser 0-1. Mas o Criptologista pode simplesmente comprar um card, né? Se você assim quiser. Sim. Pra quem não sabe, normalmente como acontece é você baixar ele no primeiro turno, no segundo turno põe dar level up uma vez, e só vai dar level up de novo quando der pra fazer duas vezes, né? E aí você faz duas vezes e já compra uma carta pra valer o esforço de você ter investido 4 manas. Ele só precisa do nível 3 pra comprar um card. Isso. Tem que descartar. Então é uma carta boa, tá no cubo há muito tempo e faz o trabalho que você quer. É interessante pensar em mais um Luther, porque você deixa decks que tem interação com o cemitério até mais fortes, com mais uma opção, né? Como o Reanimator e decks que usam a vontade de Angmoth e outras coisas. Mas tirar criaturas azuis pra mim é complicado, assim. Cada bicho que eu tô vendo aqui tem uma função. O único que tá mais ou menos, eu nunca vi jogar muito, foi a Estrelinha do Mar. Eu ia falar dela, que seria a única coisa, mas eu acho... Eu não sei se o Jace seria melhor. Porque eu não sei se necessariamente você vai querer um... Se você tá usando ela, eu não sei se você vai querer usar um loot. Então... ela é boa também, ela é o melhor blocker. Ela é, talvez, não sei se não chega a ser melhor que um looter, porque você não compra a carta, mas você melhora seu draw do mesmo jeito, e não tem um planalto só, né, mas... Eu vou deixar até deixar anotado aqui pra avaliar, comparar a Estrela do Mar com o Jace. A minha regra é, quando você tá em dúvida, não altere. Se você encontrou uma versão estável da sua lista do cubo, deixa ela como está. Eu não tenho como testar a lista, né? Eu não jogo com tanta frequência. Então eu adoto essa regra. Mas eu conheço gente que joga semanalmente com o cubo. Então imprime lá as proxies e fica testando. Tem que encontrar uma versão mais estável, né? A princípio então não colocaria o Jace. Mas vou pensar um pouquinho mais sobre essa Estrela do Mar. Eu gosto da Estrela do Mar porque... Se você precisa de um blocker contra as criaturas mais... contra as estratégias mais agros, ser barra 3 é muito maior, Felipe, exato. Um grande problema do azul é o começo do jogo, cartas de curva baixa. A Estrela do Mar é um baita complemento nessa curva. Ela tem tanto essa função de defesa quanto a função da vidência, né? Que pode te salvar. Vidência é um todo turno, é o que a Taça faz, né? Vidência todo turno é muito bom. Oi? É muito bom. Sim. Eu não acho que é muito jogado no cubo, né? Mas é um drop 2 muito bom dentro do azul. Né, que é a cor que tem. Oi? Se você pudesse escolher, optar por não transformar a criatura antes de Planeswalker pra Planeswalker, eu acho que seria uma entrada. Mas como você não controla isso. É uma reclamação geral das pessoas, né? Que eu acho. Eu não sei, faz sentido você não poder fazer isso. Sim, né? Sim, faz todo sentido de flavor. Mas uma outra coisa que a Wizards falou é que os planinautas que estão nessas cartas de origens não são as versões que os planinautas se tornaram imediatamente após a transformação. Apesar de parecer. Sabe por que ela falou isso? Porque a Liliana é muito velha. Se fosse a versão logo depois de ela virar Planinauta, ela seria um Planinauta antes do Mending. E de acordo com a regra deles, eles não lançam Planinautas antes do Mending, né? Que é o evento que teve a espiral temporal, porque eles eram praticamente deuses. Só que eles quebraram essa regra um tempo atrás com um novo produto de Commander. Lembra? Teve até o Teferi? Sim. Que é uma porcaria. Eles quebraram o que eles mesmos tinham dito, só para poder vender um produto, né? E fizeram ainda umas porcarias de Planinautas. Deviam ser deuses, deviam ser coisas absurdas. E não a Nahiri era pra ser também antes do main, não era? É, a Lili, ela. Então. Não, a Nahiri. Porque na época que selaram os Eldrazi foi antes do Mending, não foi? Sim, sim. A Nahiri é um Planinauta antes do Mending, sim. Eles quebraram essa própria regra. Só que foi uma ocasião, assim. Uma coisa especial, eu entendo. Isso. Mas é besteira, né? Você fala uma coisa e depois faz outra, enfim. Eu acho que o flavor tinha que ser. O problema é que se você pegar. Bom, nem todos os Planinautas antes do Mending eram super mega fodões. Pode ser que. Ah, não. O Planinauta mais bosta era. Não dá pra virar carta. Tá? A ideia do Magic original é que você era um Planinauta. Você jogador. Então, pô. Mesmo que você fosse um jogador ruim, você começava com 20 de vida, com um deck de 60 cartas. Mas o flavor de Planinauta é que não é que a lealdade. É lealdade, não é vida. Então eu falo, meu, apanhei muito pra você, tchau. Vou cuidar da minha vida. Tá, mas depois do Mending ele tem mais motivos pra ser leal a você, né? Porque ele não é tão fodão assim, então ele precisa de amigos, de aliados. Eu não sei, talvez. Mas enfim, eu acho que esse Jace aí vai ficar de fora. Vou pensar um pouquinho mais sobre a Estrela do Mar, mas a princípio não. A princípio a gente já tem Luther e a gente já tem Planinauta Azul bom. Azul bom, né? E a gente já tem Snapcaster Mage pra jogar coisa do cemitério. Então, se você quer isso, pica essas cartas. Não precisa picar o Jace. Ele parece bom porque ele acabou de sair, mas ele não é tudo isso. Próxima carta é aquela que subiu muito na última semana, que é a Rede de Topterus, né? O Encantamento Azul de 4 manas. E eu só coloquei aqui pra explicar que não vai entrar. Não dá, né, Felipe? Eu não vejo lugar, mas eu gosto muito da carta. Você, por acaso, eu acho que não tem. Você não tem o Topter combo, né, no cubo. Não tem. Se tivesse, ia ser muito bom. Aí eu acho que tinha que colocar, porque o combo não é tão forte, né, assim, no cubo. Não, isso aqui no cubo não. Não é do power level das cartas que a gente tá acostumado a ver lá. Então seria uma coisa de melhorar um pouco o Topter combo. Que é um combo interessante. Que você começa a fazer um deck baseado... um deck baseado totalmente em artefatos, né? Aí vai um pouco além da ideia do meu combo, por exemplo. Acho que se você suporta muitos artefatos no seu e gosta de colocar fichas pequenas, tem um tipo de combo com isso, tudo bem, mas no meu não dá. Eu acho que só vale a pena se tiver o top ter combo no cubo, senão não. A carta é bonitinha, sim, concordo, mas não dá. Muita mana, pouca. Uma Bitter Blossom muito caro. Cartas pretas. A primeira carta preta aqui que me chamou a atenção é de novo uma que. Eu vim com ela na pool do pré-release, que é o bicho preto de 2 manas, 3-1, não pode bloquear. E você paga 2 pra voltar ele do cemitério pra mão. Também tem que exilar outras duas criaturas. E aí? É pro campo de batalha, não é? É pro campo de batalha, volta pro campo de batalha. Eu gosto, mas eu acho ele abaixo do power level do cubo. Eu gosto dele, gosto da ideia, porque tem um mini tema de sacrifício no cubo, né? Uhum. Interessante você. Por exemplo, com pinça craniana ele é fantástico. Com bombardeio goblin também, ele. Você sacrifica outras criaturas, vai voltando ele. Mas eu não sei se a habilidade dele pode ser ativada muitas vezes. A partir da segunda vez você já perdeu muito bicho. Você tem que ter muita coisa no seu grave. E bicho, né? Não é qualquer carta, então. E exige uma dedicação com o preto, né? Eu não vejo tanto assim, porque são duas manas pretas. Ele é bom no segundo turno, no máximo no terceiro. pra você ter duas manas pretas no segundo ou no terceiro turno, você tem que estar dedicado a essa cor. É, eu não vejo, porque eu acho que você não tem tanta criatura pra suportar ele. Pra ele voltar sempre. É. Vai ficar aí na lista de espera. Não vai rolar. Tem Corridio, não tem não. Acho que nem Corridio joga. Não, e Corridio não, eu não coloco. É, então. Não, né? Tá, tem Peneirador de Folha d'Ouro, que é o outro bicho também que veio na minha pool. Ele tem 5 manas, 4, 3 ameaçar. E quando entra em jogo, destrói um bicho que não seja elfo com poder e resistência diferentes. É, Necratal Preto. O cubo tem os melhores, né? Sim. Ele é um pouquinho mais que um Necratal, porque comparando com o Necratal original, por uma mana a mais você tem mais 2 de poder e uma pseudo evasão. Mas ele não mata qualquer coisa. Tudo bem, Necratal também não, mas aí parece uma carta que te força a ver todas as criaturas do cubo, ver quantas tem poder e resistência diferente, né? Esse tipo de coisa, que não são elfos. É, as maioria das criaturas do preto que matam criaturas não matam criaturas pretas, nem artefatos. É. Assim, por 5 manas pretas, tem coisas aqui que eu não tô muito satisfeito. Por exemplo, Puppeteer Click. É, essa carta, eu não vejo ela jogando com frequência. Ela mas eu é acho muito que o pessoal boa. Não gosta. Eu acho que mas o pessoal não vê que o combo ela é. Também, concordo. Eu acho que não é o problema da carta, é o problema das pessoas que jogam. Né? Porque ela é bem mais forte do que... Ela merecia ser picada mais vezes, né? É aquela coisa, você fazer, deixar um... Sei lá, o Mind Sculptor ser pick 4, né? Uma carta que é ruim, cara. É, verdade. Uma outra carta também que não gosto tanto é o Opnixilis. Ele é 5 manas 3-3 e tem aquele Landfall, mas ele não me surpreendeu ainda. É. Ele não é. Ele é bom. Agora, eu não fiz a matemática do cubo, tá? Sobre o poder e resistência das criaturas, mas. É, eu vou dizer que, assim, por cima, pelo que eu conheço, pelo menos 65% das criaturas têm poder e resistência iguais. Pelo menos. Assim, a maioria das criaturas que você quer matar no preto tem poder e resistência igual. A maioria. Não todas. E como a vantagem dele é matar coisas pretas, eu não acho que ele mereça um lugar. É, assim, porque ele vai matar Inkais vai matar o Puppeteer, mas você não quer matar o Puppeteer. Não, você vai pensar em coisa do adversário. Tem a Esfinge, a Esfinge Consagrada. Mas a Esfinge também. Não, a Esfinge é azul, não é? É, a Esfinge Consagrada, azul. É, então, mas aí qualquer outra criatura que quando entra mata uma criatura, resolve o problema. Sim, mas é assim. Shinkmaw é melhor nesse caso. É, só que Shinkmaw é só 3-3 e não tem a evasão, né? Então, pelo uma mana mais, você ganha 2 de poder e uma pseudo evasão. Mas ele tem Fear. Fear é melhor que ameaçar. Ah, Shinkmaw tem Fear, é uma evasão. Eu tô confundindo com o... O Necatal? Não, com o Skin Render. Ah. É verdade. Eu não sei quanto ameaçar no cubo, realmente é uma evasão forte, mas... É, no fim você quer jogar essa criatura pela habilidade de destruir outra criatura, não por ser 4-3 a seu de evasão, né? 5 manas, 4 de poder e evasão é o que o Vampiro de Sengir tem. O Vampiro de Sengir tá passando perto do Então não dá. Vamos pro Cotofed, então, aquela criatura lendária, um demônio. 6 manas, 6-6 voa, e toda vez que uma permanente pertence a um outro jogador é colocada no cemitério vinda do campo de batalha, você compra um card e perde um de vida. Eu gostei dele. Eu gosto. Agora, na curva dele, ou seja, você quer um bichão que voa, né? E que possivelmente te dá carta. É, tem alguns aqui no cubo. A competição é dura contra ele. Ó, da curva 6 pra cima, o que tem? Titan do Cemitério. Oi? Nefarox, eu não acho que seja tão bom. Então, Nefarox é uma das que estão candidatas a sair. É, ele é 6 manas, né? E ele pode fazer ele só faz o oponente sacrificar uma criatura quando ele ataca. Isso. Diferente do exaltado, que já tá em jogo quando ele entra. Então você precisa desvirar com ele e poder atacar para ter algum valor mais sério. O Cotofed é 6-6 contra o Nefarax, que é 5-5, mas que fica 6-6 quando ataca sozinho. Sim, ele dá exaltado para outras criaturas. Sim. Eu preto, talvez. Oi. O espectro também de 6 manas, né? Com Morph. Ah, o espectro. O silencioso? Isso. Ah, eu acho ele bom, cara. Assim, é uma carta que o pessoal não escolhe muito, mas. É, a maioria das listas de cubo que você vê tem ele. Então, não é mais ele curva ruim. 5 do que curva 6, né? Sim, eu não acho ele ruim. Mas eu acho que talvez, porque em vez de tirar a carta do oponente, que talvez não tenha carta, eu tô comprando carta. Uhum. Mas a compra de carta também é condicional. Vamos ver então, analisar o Cotofed um pouco melhor. Ele 6-6 voar, beleza. Por 6 manas. A habilidade dele é quando uma coisa vai pro. É, uma permanente vai pro cemitério vinda do campo de batalha. Então esquece descarte. Né? Uhum. É, você vai estar pensando em Mass Removal. Mass Removal ativa o Cotofed, certo? Isso. E também em Spot Removal. Quando você baixar ele na curva 6, dificilmente você vai ter muita carta na mão. E se tiver, você. Provavelmente não vai ter muitos removals spot, porque você gastou antes, né, com criaturas de 4, 5 e 6. As criaturas mais fortes do cubo, algumas das mais fortes, estão na curva 4 e 5. Então, para usar essa habilidade dele, talvez demore um pouquinho. Tá? Pensando assim, no pior caso, ele é 6 mana, 6, 6, voo. Se você quiser comprar carta ao custo de 1 de vida, tem um bicho de 5 manas que tem 5, 4 voar e faz isso. Sim. Né, no preto, e você ainda pode visar o oponente, é o Blood Gift Demon, né? Sim. E assim, os possíveis substitutos então seriam o Nefarox. Eu acho que o Nefarox tem um removal dentro dele. Que bom. Ele não exige que você já tenha um removal antes, né? E assim, seja honesto, né? Você não vai baixar o Cotofed e ter um removal no mesmo turno. Certo? Lógico, o preto tem alguns removals de zero mana, como Snuff Out e o Pacto. É, olha, tá aí um bom combo, hein? Nefarox com esses removals de zero mana. Né? É, sim, você pode usar um removal de uma mana também. Ah. É verdade. Tem o Pacto, tem Snuff Out, tem alguns removals de uma mana, como Dismember. É, Vendetta também. Tem Vendetta. Vendetta, não. E no turno seguinte é uma festa, né? Porque não só spot removal, como as coisas que fazem sacrificar e os necratais também podem fazer diferença. Então, eu vou até anotar aqui o Nefarox, que talvez entre no lugar. Só deixar anotado, talvez. É, outra que poderia entrar no lugar seria o Tombstalker, mas eu gosto de Tombstalker. Tombstalker não tem me impressionado ultimamente, viu, Felipe? 5-5 voar sem fazer mais nada. Ele já perigou de sair algumas vezes, né? É o maior candidato a sair se sair um bichão preto maior. Que ele realmente deixou de me impressionar. É, mas ele é o Delve, né? Duas manas pretas, precisa da Delve 6. Então, é que as criaturas ultimamente têm ficado tão boas que quando você baixa ele, o 5-5 voar já não é tão forte como era. Na época de Visão do Futuro. É, você precisaria ter algumas coisas que enchesse seu Grave mais rápido. E tem que estar numa shell que gaste a mão rápido, né? É, e não é o caso, assim. Eu já até joguei ele. Eu acho que teria que ser um deck mais agressivo, o preto, talvez. Que não é o usual. É, mesmo assim, ó, se você quiser 5 de poder voando, você tem na curva 5. Então, você tem que tentar colocar ele na curva 3. Pra ele ser bom. Tem três coisas no cemitério, deixa eu ver, um Tatsize, um Spot Removal e uma Fatland. É, um Sacrifício, um Dores, Grashmire, alguma coisa. Mas pela minha experiência não é fácil. Não é fácil mesmo. Enfim, eu vou até anotar aqui pra pensar no Tombstalker também, no lugar do Nefarox. Eu gosto dessas criaturas que podem te dar valor, assim. Você pode tirar valor do Nefarox se dedicar um pouco, né? Sim. Exige uma certa dedicação, então eu gosto. Assim. Vamos lá. Então, lugar também do Tombstalker. Próxima carta é a Liliana. E essa é difícil. Que ela é boa. É por isso que é difícil decidir. E como criatura ela é boa também. Ah, não, cara. Ah, é assim, eu não sei, cara. Quando ela vira um Planeswalker, ela coloca uma ficha, né? Isso é muito bom. Esse fato é sensacional. Você ganhou um Planinauta e uma criatura. Já chegou vantagem de cara. Ela é um pouco cara, mas ela é 2-3 lifelink, então ela é respeitável como criatura. Ah, tá, mas o Vampiro Falcão da Noite não joga. Ele tá no cubo e não joga muito. É, mas ele não vira um Planinauta, né? Ah, tá, mas ela não voa e não tem toque mortífero também. Sim, ele é um removal. Assim, fazer algum bicho seu morrer pra transformar ela não é tão difícil. Tá? Não, tem algumas integrações aí legais. Ela cairia muito bem em um arquétipo que o nosso amigo Rafael Tanabe já montou, inclusive, no povo, um branco e preto de sacrifício. Muito legal. Pega perfeito. Agora, o lado planinauta dela tem coisas que a gente já tem no cubo. Sabe? Primeira coisa, a gente tem que analisar a carta, como ela é como criatura. Tá? Como criatura não é impressionante. Como planinauta, a gente já tem tudo que ela faz aqui, outras cartas já fazem. Por exemplo, cada jogador descarta um card. A Liliana do Véu já faz. Ela faz isso melhor porque ela tem a opção de édito diabólico. Mas essa tem a opção de voltar pro do Grave alguma coisa, né? Isso tem um arquétipo inteiro de reanimator. Sim. Entendeu? Mas eu acho que aí é bem diferente. O arquétipo de reanimator, você quer reanimar criaturas grandes. Quando você tá colocando a Liliana, você vai reanimar criaturas pequenas. Você é um arquétipo mais agro, acho que ela entra bem mais num BW. E o Reanimator, você vai entrar no arquétipo Reanimator. Olha, você tem que reanimar realmente alguma coisa pequena, porque ela vira com 3 marcadores. Então você vai reanimar alguma coisa de 3 ou menos. E se reanimar com 3, ela morre direto, né? Tem que valer muito a pena. Tem que ser um BW, por isso que eu acho que tem que ser um BW. Você pode, provavelmente vai ter alguma coisa, você consegue até sacrificar no mesmo turno e já flipar ela. Vamos olhar aqui na curva 3 o que, que a gente tem. Então, curva 3 tem o Bone Shredder, que é um Necratal, ele é bom. O Doubt Marauder é uma criatura de sombra, pode ser até. E tem o Doubt Mercenário, que é uma criatura de sombra também, que já perigou de sair várias vezes do cubo, eu não gosto dele. Você acha ele pior que o Marauder? Não, é pior que o Marauder. Marauder ou o Mercenário? O Marauder é melhor porque ele é 3 manas 3-1. O Mercenário, ele é 3 manas 2-1. Ele pode ser pumpado, mas ele exige uma dedicação ao preto um pouquinho maior, né? Exige investimento de mana. Assim, pro Mercenário ser maior que o Marauder, você tem que investir 4 manas. Né? É muito comprometimento. Além dessas, tem o Flash Carver de Commander, né? Set Commander. É uma criatura muito boa e ela vai muito bem com a Liliana, né? Eu gosto bastante dele. Ele faz você sacrificar outros bichos seus, então é legal. Tem o Spectre Pinocchio. Oi? Uma criatura boa, ele cresce, é um habilita, né, o sacrifício e tem invasão. Sim, é ótimo. Esse tipo de carta é boa no cubo porque ela desafia o jogador. O jogador que é bom vai pegar ela e vai tirar o máximo dela, vai extrair o que ela tem a oferecer, né? E o jogador ruim também pode pegar ela, não saber utilizar tudo isso, porque ela é 2-2 intimidar, sabe? Tem uma pseudo-evasão. Tem também ela aspecto... cresce, né? As pessoas vão o básico, né? Vai bloquear a criatura, vai morrer, se sacrifica. Sim, mas ela morre e bota um bicho. Ela te desafia a montar um deck melhor do que você tá esperando, sabe? Sim. Fazer algo mais. Dá pra fazer em volta dela, né? Isso, você já pensa em colocar coisas que. Interação com o cemitério e coisas de sacrifício. Como tirar mais proveito ainda disso. Eu gosto dessas cartas. Tem o espectro hipnótico, que muita gente reclama, porque ele precisa dar dano, né? Assim, ele na curva é ótimo, mas fora da curva não é tão impressionante, no late game também não. Ele tá aí pela nostalgia. Dark Hit ou Spectre Hipnótico é a jogada talvez mais icônica até do que Canal Fireball. É que eu não tenho Dark Hit no meu cubo, viu? Esse é o erro. Eu tô pensando em colocar já há algum tempo. É uma carta de desvantagem, né? Mas... é uma carta interessante também. É que quando você não suporta Storm, porque é uma armadilha, não tem por que pensar em cartas assim. Eu gosto de algo mais estável, mais seguro. Né? Mas isso talvez você pode fazer Black Lotus e Spectre. É isso aí. É melhor. Bem lembrado, Felipe. Então, a carta mais candidata a sair seria aquela sombrinha, né? Uhum. Que é duas incolores e uma preta. Ah, o Doubt Mercenário. Porque das outras eu não vejo nada mais assim. Eu não vejo tanto, eu não joguei tanto. São cartas com perfis muito diferentes, né? Mas como o mercenário não é muito jogado, não é muito picado, eu prefiro experimentar tirando ele. Eu acho que elas entram no mesmo arquétipo, seria um BW mais agressivo. E a Liliana me parece melhor. A diferença é a mana, né? Você tem que estar mais no preto. Sim. Mas para cartas que não são muito picadas, eu não penso muito na diferença de comprometimento de cor. Porque já que ela não é picada mesmo, então vamos dar mais. Se você não colocar ela no turno 3, ela não, você não perde tanto. Talvez você até queira colocar em outro turno que você já consiga fazer ela virar. É, também ela não tem tanto problema de curva, verdade. Bom, última carta preta, Sacerdote do Ritual de Sangue. É o 5 manas 2-2, que põe uma ficha de demônio 5-5 voar. É, e no início da manutenção, perde 2 de vida. É, esse bicho é interessante, ele não é tão bom no cubo quanto parece, né? É claro que tem umas interações bizarras, por exemplo, com pesadelo recorrente, né? Com coisas de sacrifício de criatura também, porque você não quer ficar tomando 2 dele, né? Com reanimação mesmo. Mas se você quer um bicho 5-5 voar, você tem melhores opções dentro do preto. É que não é só, né? Você tem um bicho 2-2 também, né? É, eu não conto muito esse 2-2. Tudo bem que ele pode sempre tentar engatar dano ou forçar o oponente a bloquear. É um blocking. É um jump blocker, né? Mas eu acho que você, quando pica essa carta, você olha pro custo dela. 5 manas. O que eu quero em 5 manas? Não é um blocker. Eu quero o demônio. É, então, você tem um demônio e um blocker. É. Difícil. Eu gosto pelo... Como chama? Pelo que ela proporciona. Ela tem muitas interações no cubo que você pode aproveitar. Sim, sim, isso é legal. Você volta blink, pro campo. Tem blink, cara. Tem momentary blink. Tem o anjo branco que blinka. Eu gosto de pensar nesses cenários, tá? Mas a gente também tem que pensar nos piores cenários. Quando essas cartas estão espalhadas em vários decks, em vários boosters, e quem geralmente está nelas, por exemplo, nas cartas de Blink, não está com preto, está com outras cores, né? Branco e azul, por exemplo. E Reanimator com pesadelo recorrente tem cartas de maior valor, por exemplo, como o combo com sobrevivência do mais apto, que você até pode pôr os bichinhos verdes, como o Eremita. O Eremita Demente, né? É isso? Uhum. Mas eu acho que com pesadelo recorrente você consegue fazer com Necatal, Synchromal também, um outro arquétipo. Sim, também. Sim, você já é suportado, né, em outros. Agora, é um bicho preto, é novidade, assim. Acho que tem dois bichos pretos, na verdade um só, que tem um pouquinho de valor quando entra em jogo, né, que é o Cocucho. Na verdade é quando ele sai de jogo. Uhum. É, que interessante com sacrifício, essas coisas. Os outros, pelo que eu tô vendo aqui, nem tanto. É, seria, acho que é o mesmo problema do Cotopet também. São as criaturas. E eu acho que seriam as mesmas criaturas. Só que nessa vez o Nefarox eu acho que não entra. Seria só o Tombstalker no máximo. É, o que tirar pra pôr esse bicho? É... Tombstalker, só. Única opção. Não vejo outro. O Abnilixis. Será? É, o Abnilix pode sair de pode ficar sem noção, né? Muito rápido, com Fatlands e coisas do tipo. Além dos 3 de dano que ele faz o oponente perder na hora, ele cresce e provavelmente vai engatar dano, vai tentar. É, porque se você sabe que tem ele no deck, você não vai colocar outra mais mana se você não precisar. Então, provavelmente, se você comprar ele depois, você vai ter pelo menos um terreno na mão. Então, você já coloca ele. Isso. Já é 5-5. E o Bland já perdeu 3 de vida. Não, o Benelix fica 6-6. É 3? É, e depois 9-9. E depois 12-12. É, ele não voa, mas ele faz o oponente perder 3 de vida toda vez que um terreno entra em campo. É, então, pois é. Ele tem aquela mesma coisa do Landfall, né? Ele transforma os seus dead draws em draws úteis. Pode ser o Puppeteer, que as pessoas não gostam em geral, mas... Sim, pode ser. É que é uma carta que... Se você for jogar fora do nosso ambiente, normalmente, ela pode ser um All-Star. Mas eu acho muito legal ela ser hit de reanimate, cara. É muito legal. É verdade, é verdade. No próprio preto, né? Uma carta que eu já pensei em tirar é o Anjo da Desolação, porque ele tem essa dedicação com o branco inerente. Mas eu já vi essa carta fazendo cada blowout. Ela vem do nada, cara. É impressionante. Ela tem um efeito legal e ela é jogável se a pessoa não quiser jogar de branco ou desistir do branco no meio do caminho. Sim, sim. Então, não é, obviamente não é muito boa, mas às vezes a pessoa tá precisando de uma carta a mais, um drop mais alto, um flyer. Sim, sem falar na nostalgia, né? A arte é lindíssima e e a época era boa também, Apocalipse. Então, a única carta que assim, mais vem à mente é ou o Nefarox ou o Tombstalker. Mesma coisa do Potofed. Eu vou deixar aqui anotado pra pensar melhor, mas por enquanto não vou tomar nenhuma decisão. Ok? Ok. O que você acha da primeira carta branca que tá aí na lista? Branca? Ah, branca não, desculpa, a vermelha. O Abade? Isso. Eu gosto muito do Abade. Eu acho ele bem legal. É, apesar de você não controlar tanto a hora que você vai usar a habilidade, mas ele tem destreza também. Se torna ele bem bom. Como o Xamã, Xamã da Ira, entrou no cubo, eu acho que ele pode inclusive substituir o próprio Xamã. Já? De cara, sim? Eu Coitado acho. Coitado do Xamã, nem jogou direito. Eu acho que ele pode deixar o Xamã jogar um pouquinho e depois trocar, só pra ele poder jogar um pouco. Então, vamos lembrar que o Xamã da Ira, eu esqueci o que faz exatamente. Eu sei que ele é 2 manos 2, 1. Isso, ele é um bloco, ele é um morph. Tem mega morph, né? Isso, já abri aqui. É uma incolor, uma vermelha 2, 1. Só pode ser bloqueado por duas ou mais criaturas, tem ameaçar, né? Tem mega morfose de uma mana vermelha. E quando ele é virado pra cima e do card do topo, você pode jogar ele até o final do turno. A funcionalidade é mais ou menos a mesma. Enquanto sim. Um tem uma evasão, o outro tem destreza. Sim, por que não deixar os dois então? Pode Será ser. Que cabe os dois? Aí o problema é esse, eu não sei se cabe. A curva 2 no vermelho tá apertadíssima. Marauders é a pior carta do Drop 2, talvez. Da 3? Que é o do Marauders, da Turva 2. Que é o 3-3 Vanish 2, quando ele entra dá um de dano, quando sai dá um de dano. Sim, mas é essencial pra alguns arquétipos, né? E principalmente o Mono-Red. E a vantagem do Abade é que ele melhora o final do seu jogo, né? Mas eu gosto mais do Abade do que do Marauders no Mono-Red. É que o Abade você só pode jogar até o final do turno, Felipe. Ele não é um drop 2. Não é um drop 2. Mas ele é um drop 2, que não é muito bom, como drop 2, e ele melhora seus draws no futuro. O Xamã, ele é um ótimo drop 2, porque ele tem evasão. Você vai garantir o 2 de dano no turno seguinte, muito provavelmente, e talvez mais 2 ou 4 de dano ao longo do jogo. Né? Xamã é um pouco melhor como drop 2. E um pouco pior. Não é igual no final do jogo, acho que é a mesma coisa. É melhor até. Eu não consigo. Acho que o Xamã é um pouco melhor. Destreza no cubo não é uma habilidade que foi devidamente testada no meu cubo. Eu acho muito interessante, principalmente em cartas de custo baixo. Tá? Não tem muito truque de combate, porque a qualidade você do removo no cubo é altíssima. Você não chegou a colocar o. Como chama? Uma mana 1/2 haste. Não cheguei a colocar, mas estou pensando. Se você colocar ele, é bom entrar com combo para fortalecer o arquétipo. Sem ele, já fica um pouco mais fraco. Mas tirar um Mog Fanático, não sei, cara. Eu já anotei aqui, eu vou tirar o Mog Fanático, mas vou voltar com o Sátiro. Sátiro? O Sátiro Jackal Pup. Porque o que eu fiz? Eu tirei esse Sátiro Jackal Pup pra colocar o Zurgo, né? Uhum. Quando eu deveria ter tirado o Mog Fanático e deixado o Sátiro. Eu sei não, talvez o Lança Veloz, que esqueci o resto do nome dele, seja até Swift melhor. Swift Spear. Eu vou colocar o Swift Spear porque estão falando muito bem dele em outras avaliações. Então eu quero testar mesmo. Quero ver o que as pessoas acham. Destreza é uma habilidade boa, mas exige um certo planejamento, né? No Mono Red eu consigo ver jogando perfeitamente. Combina certinho. Mas fora do Mono Red é um problema. E a gente já tem cartas dedicadas ao Mono Red. Sim, tem esfera de raios nesse cubo. Sim. Não tem deck fora do mono red em que você vai jogar isso, a não ser que você esteja muito desesperado. Ou com cartas do tipo pesadelo recorrente. Eu ainda acho legal. Eu ainda gosto mais do Abade do que do Marauders. Diz que é o do Marauders. É, e eu acho que o vermelho tá caminhando, né, pra esse tipo de vantagem de carta, ou pseudo vantagem de carta. É, a gente vai ver mais cartas assim no futuro. Provavelmente. Eu vou pensar um pouquinho mais. Até anotei aqui os Marauders, mas também vou dar uma olhada depois na curva 4. Porque ele tá me cheirando mais a curva 4 do que a curva 2, esse abate. Eu já não sei. Na curva 4 eu tenho os top ends do Mono Red, que são muito bons. A própria esfera porque... de raios, viu? Eu acho que não dá mais para ficar suportando diretamente arquétipos como o Mono Red. Ele é muito forte sem esfera de raios. E sem o próprio Fire Cat, né, que é a esfera de raios de 4 manos por 7/1. Então acho que já tá na hora de dar chance de outras cartas, de ver o vermelho fazendo algo mais, né? Talvez fora de raio deixar o Firecat. Pode ser. É difícil, né, cara? Cuba é foda por causa disso. Você tem que tirar, no meu caso, por exemplo, são 720 cartas fechado. Então você, pra colocar alguma coisa, tem que tirar outra. Quando você olha a lista, é só coisa forte. E aí tem que ver como é que o pessoal tá jogando de mono-red, né? Porque tem as que tem a ver com os jogadores também, né? Tem muito isso, né, do local, quem é que tá jogando contigo, qual é o perfil deles e como eles preferem, né, fazer as coisas. Muito pouco equipamento, esse tipo de coisa, então... Mas enfim, vou deixar anotado aqui pra pensar. Próxima carta vermelha é o Acólito do Inferno, um bicho que jogou muito no pré-release, né. Duas incolores, uma vermelha, 3-1, renome 1, quando ele for bloqueado por uma criatura, causa 2 de dano naquela criatura. Eu acho nada excepcional, mas é bom no mesmo arquétipo, né. Um arquétipo agressivo, não necessariamente precisa ser um mono red nesse caso. Eu acho ele muito bom, mas talvez não seja bom o suficiente pro cubo. Assim, a única carta que eu consigo imaginar mais ou menos ali pra tirar é um bichinho que tem recorrência do cemitério, é o Pyrewire de Shaman, é de Dragon's Maze. Ele é 2 incolores, uma vermelha, 3-1 também. Mas ele tem Blood Rush, né? Ou seja, você pode pagar uma vermelha e uma incolor e descartar ele pra pompar uma criatura atacante. E é uma habilidade, não pode ser anulado. Ah, tá. E quando uma ou mais criaturas que você controla causam dano de combate a um jogador, se ele tiver no seu cemitério, você pode pagar 3 incolores pra voltar ele pra sua mão. Eu gosto bastante dele, não é overpower, mas ele possibilita algumas coisas bem legais. Eu gosto, ele é recorrente, né, cara? Ele te premia por, sei lá, fazer fichas, ou é um truque de combate que ninguém espera. É uma criatura com ele mesmo, 3/1/1, interessante. E acho melhor do que esse bichinho, do que esse acólito. Então nessas horas eu vou pra aquela máxima lá de se tiver em dúvida não troque. Dessa vez não vou trocar. Agora não ainda. Agora não. Próxima é a Chandra, Felipe. Mais um Planinauta. A Chandra, se você suportar a destreza, eu acho que vale a pena, porque aí você tá premiando mágica e é o que faz ela ficar melhor, né? Você poder desvirar. A mágica que desvira ela não é só mágica instantânea, feitiço ou encantamento. É qualquer mágica vermelha. É que aí você coloca. Você não vai segurar muito a criatura, né? Você vai jogar todas as criaturas. Por isso que eu acho que mágica tem que ter mágica. Porque ela vai colocar no terceiro turno, ela não é muito boa no terceiro turno, que é 3/2/2. Né? Não tem haste, se tivesse haste, aí sim seria. Você precisa desvirar ela no outro turno, né? E ela transformada, ela é perigosa, ela visa muito o jogador, né? Ela dá mais 1 pra dar 2 no jogador e menos 2 pra dar 2 numa criatura. Acho difícil imaginar ela matando criaturas, né? Mas ela pode ficar batendo na vida do jogador e ameaçando soltar o emblema dela depois. Acho interessante, o problema é que é difícil, né, como naturalmente é no cubo, de substituir alguma coisa. Eu tô pensando em tirar a esfera de raios pra colocar ela. Não sei, ela. A esfera de raios parece melhor como um finisher. Não, tudo bem, mas ela é muito restrita a um tipo de deck só. Eu não vejo o Sim. pessoal usando esfera de raios em outro tipo de deck. Não sei se também o pessoal usaria em outros tipos de decks. Se bem que só o fato da Chandra poder dar um de dano por turno não é tão ruim, não é desprezível. É, ela como criatura é horrível, né? No, falando em cubo, mas Sim, eu ela acho como que se você dá um negócio do feiticeiro pródigo, né? De dar um de dano por turno, é. não é desprezível. Assim, Não, ah, você não não consegue é. flipar, ah, a mesa tá. Tem, não consigo atacar, mas pô, tô dando um Sim, de dano sim. por turno pelo menos. É um clock, né? Exato. Provavelmente você vai perder se não comprar nada, mas Mas eu acho talvez que você o. tenha, como é que chama? Fire Blast na mão, coisa assim, e aí Mas você eu acha. acho que o cubo não perde muito por sair esfera de raios. E se eu estiver deixando o monohead bem mais fraco, não tem tanto problema, porque significa que o cubo vai ficar mais divertido, né? Pô, cara, monohead é o que pune os jogadores que querem fazer coisas muito mirabolantes. Tem que ter essa ameaça. Eu cansei de bater em deck de controle chato com monohead também, mas eu acho que ao mesmo tempo que a gente tira de um lado, a gente dá do outro. A gente vai ver que tem uma outra carta vermelha muito boa, inclusive pro monohead, mais adiante. Sim. A próxima carta que eu coloquei aqui, eu gostei muito dela já, quase que eu escolhi o vermelho para jogar no pré-release por causa dela. É o Papão Brutamontes, duas incolores e uma vermelha, 3-2 ameaçar. Simples assim. Eu acho que não tem espaço no cubo. É, vendo agora a lista, também acho que não, mas parece besteira, né? Uma criatura tão simples e comumzinha assim, mas ela é muito forte, Felipe. Ela é muito eficiente. Eu não Muito, acho muito. boa. Não é? Só que o cubo, se você tirar, você vai estar tirando talvez suporte para algum outro arquétipo. E aí Eu eu posso não. tirar a Chandra, que eu acabei de colocar. É, aí tudo bem. Nesse caso, ainda tudo bem. Mas é só para Mas o colocar como resto eu não gosto de. destaque. Ele é legal, acho que em Pauper Cube ele vai jogar com certeza, né? Fora disso, não vai dar. É uma carta legal, mas não tem espaço. Uma outra carta aqui é o Combustão de Chandra, que é um feitiço lendário. Porque só aconteceu uma vez. É. A primeira combustão dela foi só uma vez, só a primeira. Três incolores e duas vermelhas para um feitiço. A criatura-alvo que você controla causa dano igual ao poder dela a cada outra criatura e cada oponente. No pré-release nós tivemos o prazer de ver uma pessoa usando essa carta em cima de um aquele bicho verde 5 mana 6/6. Interessante. Você viu isso ou estava jogando na hora? Não, não vi, tava jogando. Então o sujeito tinha esse bicho verde, esse colosso aí, e o oponente havia colocado o pacifismo de 4 manas. Aí no final do jogo lá, acho que tinha, sei lá, 5, 4 de vida, e ele usou essa carta da Combustão de Chandra. O bicho está pacificado, mas a carta funciona. Oi. Eu gosto da carta, mas acho muito caro. Eu também compartilho a mesma coisa. Ela é muito forte, mas não dá. A mágica instantânea. Tudo bem que a mágica instantânea. Não, é feitiço, né? Mas feitiços e mágicas instantâneas no vermelho tá difícil. Eu prefiro deixar até um Tectonic Rift, que é um destroy land de 4 manas, bem assim, razoável, do que essa carta, porque ela exige uma dedicação, ela é bem situacional, depende de ter um bicho, depende do poder do seu bicho, do poder das outras criaturas que estão em jogo, né? Então, não. Próxima, Avernal Boca de Brasa, Felipe. Três incolores e duas vermelhas, 4/5 atropelar. E se uma outra fonte vermelha sob seu controle for causar dano a uma outra permanente ou jogador, ela causará, em vez disso, aquela quantidade mais um. Então, a primeira coisa é um efeito de substituição, né? Outra coisa é que esse bicho na verdade é 4 mana, 5/5, né? Isso. É, mais ou menos, né? Eu queria saber, perguntar para um juiz depois, como é que fica, em questões de double block. Porque, por exemplo, você está me bloqueando com duas criaturas 3/3. Eu consigo matar as duas? Boa pergunta. Porque eu preciso primeiro causar dano suficiente para matar uma, para depois começar a causar dano na outra, né? Então, quanto eu tenho que assinalar de dano dele? É 2 ou é 3? Mas o dano acontece na mesma hora. Sim, mas é um efeito de substituição. Então, eu já assinalo o dano pensando nesse Eu mais acho um? que sim, talvez, porque ela causa o dano e aí adiciona um. A permanente. Me parece que sim também. Então, Porque É, cada jogo. Seu controle causar dano a uma permanente ou a um jogador. Sim. Então se eu colocar, botar 2 de dano numa permanente e 2 de dano numa outra permanente, se o seu bicho for 4 de poder, aí ele vai dar o 2 e aí vai causar mais 1. Sim, aí mas dois pelas outro, regras de combate você não pode assinalar 2 pra segunda permanente se o que você assinalou pra primeira não foi suficiente pra matar. Então... Aí eu não sei se você tem que dizer que tá assinalando 3 e depois ver isso. Porque como é um efeito de substituição, você poderia, em teoria, já assumir que vai causar mais de 1 em cada uma. E aí assinalar 3 e 3. Eu acho que não, porque na hora que você escolhe não tá causando, né? Você tá dividindo. É, mas então quanto de, então você tem 6 de dano pra dividir, já que duas bloquearam? É não, isso? Eu acho que... Em quê? Sua criatura é 4-4. Não, é, 4. É 4-5. Eu acho que não, você tem 5. Você tem 4 pra distribuir, você vai ter que fazer 3 e 1. Aí você vai dar 4 na primeira e 2 na segunda. Eu acho que vai ser assim. Ah, a gente tem que perguntar isso pra alguém depois. Ou alguém responde aí, algum juiz responde aí. No... Manda e-mail pra mtgbrpodcast@gmail.com. Filo envia a cartinha cheia de purpurina pra gente. Dando a resposta. Também envie para Felipe Lima. Qual é o endereço, Felipe? Bom, enfim, a criatura é 5 mandos, praticamente 5-5, né? E tem atropelar. O que você acha dela? Eu gosto dela. É. Eu acho interessante. É. Agora, o que tirar do cubo? É que assim, o mérito dela pra mim é baixar ela e ter esse efeito válido pras outras. Porque esse efeito, a pergunta que a gente fez acabou de ser uma pergunta idiota, né? Porque é uma outra fonte vermelha. Ah, sim, eu tava imaginando qualquer bicho 4-4 que você tivesse. Eu tava tudo bem, pensando... aí é válido, é uma outra criatura 4-4, mas quando você baixa ela, dependendo do estado de mesa, você pode ganhar o jogo. Sim. Todos os seus raios dão 4 de dano, todas as suas criaturas assinalam mais 1. É, isso aí, por exemplo, sei lá, com Electrolyze, dá 4, né, dividido em 2, se você dividir isso, o dano. Isso, se você dividir em 2 dá isso aí. O Fork Bolt, essas coisas... Dobra o dano, né? Sim. E assim, por si só, é uma criatura 4/5 que você investiu 5 manas, né? Ou, na prática, ela é 5/5. Então ela tem um corpo decente. Agora, na curva 5 exatamente, você está competindo aí com coisas fortes. Tem o Gotham Raiders, tem Sijgen Commander, que não dá pra tirar. Não, Sijgen não dá pra tirar. Não, Sijgen não, tava pensando no Gotham Raiders. É o Gotham Raiders ou o Urabrask. Um deles. Urabrask, cara. Urabrask. Eu gosto mais do Urabrask do que Gotham Raiders. É, Gotham Raiders, ele pode ser 3 mana 5-5, ele é muito bom no mono red ou qualquer tipo de deck que você gasta sua mão rápido. Que mais? Mas o Urabrask é melhor, porque o cara não consegue bloquear. A não ser que o cara estiver jogando de control, ele é melhor. Ah, e outra coisa, tem ímpeto, né, Felipe? Exato. Ímpeto. Todas as criaturas têm ímpeto. Sim, sim. E ele também. Então, ímpeto é. Exato. Você tem que ver ele como se manda 4 de dano. Então é impressionante. O Gotham Raiders pode ser, mas são duas cartas com propósitos diferentes. Sim, vão em decks diferentes, né? Eu tô vendo aqui esse cara, ele só fala em fonte vermelha. Então você não pode nem colocar ele num deck Gru. A fonte tem que ser vermelha. Mas tem que ser pelo menos ter alguma coisa vermelha. É muito voltado ao vermelho. Então eu não tô muito mas feliz. Mas eu não sei. Se o Gotham Raiders também, provavelmente você vai ter coisa melhor também do que 5 mana 5-5. Vou pensar, mas eu acho que não. É naquela coisa, né? A princípio, se você tiver dúvida, não muda. Você não vai estar. Se você estiver perdendo e não mudar, você não tá perdendo tanto assim. No Crater Alien, que é de 6 manas. É, o Crater Alien pode ser. Pode ser um monstro. É que a outra carta faz algo completamente diferente, né? Porque o Crater Alien, o objetivo dele praticamente é limpar a mesa. Deixar ele como fortão ali. Os dois juntos são bem legais. Oi? Os dois juntos é legal, apesar de matar o seu Avernal. É verdade. Um no 5, outro no 6. Mata seu Avernal, mas. Verdade. Vou pensar, mas acho que não. Próxima carta, ó. Essa carta tem sua cara. Fala aí o que faz. A Excelência em Pirotecnia? É. É um feitiço, 3 manas, 2 vermelhas, causa 4 de dano ao jogador ou à criatura alvo. É. Se você tiver maestria em magia, ela não pode ser anulada. Então, 3 manas dá 4 de dano, com velocidade de feitiço. Não. Tá, a gente tem uma carta que é 3 manas dá 4 de dano, que é instante, mas que normalmente custa 4, que é Flame Javelin. Porque é 3 manas híbridas, ou 2 incolores, ou uma vermelha. E eu tô pensando em tirar Flame Javelin e colocar essa. Será? Eu não vejo. Honestamente, tá entre Flame Javelin e Raiva de Urza. Porque Raiva de Urza só tá no cubo porque ainda tem aquela fantasia de que alguém um dia faça por 12 manas e mate alguém. Ah, cara, eu acho que é melhor, cara. Oi? Você tem essa possibilidade, já acho melhor. Sério? Eu gosto. Ah, cara, eu nunca vi alguém usar a Raiva de Urza por 12 manas e é muita coisa 12 manas. Ah, cara, você tá enganado, cara. Joguei o cubo, já fizeram? Não, no construído não é muita coisa. Eu tenho um deck que faz isso, fogo e gelo, mas no limitado é muita coisa. É, tem que esperar demais. E normalmente essa carta roda no draft, sobra. Só evita usar. Não, mas eu, sei lá, eu prefiro tirar o Tonto Shock. Stagger Shock. Ah, o Stagger Shock? É. Eu não gosto. É uma vantagem de carta, hein? Sim. São 3 manas pra 4 de dano. É a mesma coisa. Dividido, mas você não pode matar 4. Não pode matar uma coisa que custa 4, mas você pode matar 2 que custam 2. São coisas que fazem. Cartas que fazem coisas diferentes, né? Mas eu acho que. De 3 manas dá 4, cara, é 20% da vida do oponente. E é uma outra classe de criaturas que você atinge também, né? Com 4 de mana. Pensando na Raiva de Urza contra 3. E pelo que o pessoal não tem picado a Raiva de Urza, eu acho que a gente não perde tanto em testar. Colocando ela. Pode ser, se o pessoal não gosta de testar. Tudo bem, você tem mais uma criatura. Você tem mais uma coisa que dá 4 de dano. Pode se juntar e fazer uma coisa legal. Ah, assim, tudo bem que Raiva de Urza é splashável também, isso aí exige 2 vermelhas, mas é que o pessoal realmente não usa a carta, não pega. Acho que vale a pena porque talvez você fortaleça um pouco o Burn, aí você consegue apoiar melhor a habilidade de destreza. Sim, sim. E do mesmo jeito que as criaturas nas outras cores estão ficando mais fortes, mais resistentes, os removals também tem que ficar, né? Então essa carta tem esse poder. Vou pensar. Vamos para a próxima. Pia e Kiran Nahalar são os pais da Chandra. 4 manas, 2, 2 quando entra em jogo, põe 2 drones e você paga 3 para sacrificar um artefato e dá 2 de dano na criatura do jogador. E agora? Como? Eu acho que não tem muitos artefatos, eu acho que não vale a pena. O cubo tem bastante artefatos, tem artefato 0 mana também. Né? Mas você tem que pagar 3 para sacrificar. Então, mas aí você vai picar artefatos que você não quer no seu deck para colocar. Não, você vai colocar coisa que você quer, por exemplo, lógico, se você abrir alguma mox, você vai colocar, se você tiver algum equipamento, você pode sacrificar, talvez uma Pitting Needle que você não quer mais, ou sei lá, alguma coisa que já foi, já fez o trabalho dela, sabe, ou que não vai desvirar de qualquer jeito, como um Mana Vault. O problema é, eu não vejo tantos artefatos que você quer num vermelho que seja um pouco mais mid-range pra control. E no Mono Red Agro você não quer essa carta. Ah não, ela é muito lenta no Mono Red Agro. Pra controle, é interessante também que você pode ficar blinkando ela, né? Esse efeito de pôr 2 drones quando entra em jogo é muito forte. Sim, é legal. São dois que voam, né? Então, e a própria habilidade é interessante. Você já tem o Siege King Commander. Isso aí não vai substituir o Siege King Commander. Mas eu gostei da carta, não acho que seja do power level do cubo. Na curva 4 não dá, a competição é muito forte. Tem que ser fora da curva. Eu não acho, eu não vejo alguma coisa pra tirar. Eu vou anotar aqui o Fire Cat, mas eu não acho seguro fazer alteração. É um outro tipo de carta, né? Eu acho interessante dessa flexibilidade pro vermelho, já que a maioria das cartas tá muito voltada pra. Só Mono Red ou Burn, simplesmente isso. E talvez seja uma opção de deixar o vermelho um pouco mais flexível. Vamos ver. Eu gosto da carta, é só difícil no que tirar, né? A mesma coisa com a próxima, Vórtice Fundente, que é o assalto sísmico, entre aspas, consertado, né? É uma vermelha para descer encantamento, uma, paga uma vermelha e descarta um terreno. Causa 2 de dano a criatura do jogador alvo. Você gostou dessa carta? Eu gosto. É. Porque ela é bem barata, dá para você baixar rápido. Sim. Ela é splashável, porque é uma mana só vermelha que você precisa. Sim. Eu só não. Eu não acho. Não sei se tem um impacto tão grande assim. É a única carta que mais ou menos que dá pra tirar é o Genju of the Spires. Que é encantar montanha por uma vermelha. Você pode pagar 2 incolores pra montanha encantada virar uma criatura 6-1 até o final do turno. E quando a montanha é colocada no cemitério, você devolve isso pra sua mão. Eu já apanhei bastante pra esse Genju. É, eu não sei. Porque não tem nem Life on the Low. Não tem, mas eu tô pensando em colocar, viu? Talvez se colocar vale a pena. Aí sim a troca. É, eu vou anotar aqui pra pensar em Life on the Low depois no verde. E essa carta. Eu acho que Life on the Low demorou já pra entrar. Eu nunca nem testei. Mas tem bastante interação legal com essa carta. É. Eu acho que se tiver Life on the Low, talvez valha a pena pra... Porque se esperar dar draw em terreno... Sim, sim. Ah, uma outra coisa que eu vejo é que quando você tá fazendo a substituição do cubo e tá fazendo lá, no meu caso, fazendo as páginas pra imprimir, se você vê que você tá colocando mais de uma página, né, ou seja, 10 cartas ou mais, provavelmente tem alguma coisa errada. Ou em curtíssimo prazo alguma dessas cartas vão sair. Porque não é certo que apenas uma edição impacte tanto na tua lista, né? Se é uma lista com power level alto, como aqui eu tô mirando aqui. Então é uma boa dica também, se na hora de separar lá você vê, pô, teve 3 cartas em cada cor. Não, tem alguma coisa errada, você tá valorizando demais algumas coisas. A última carta vermelha é a Mock do Clã Scab, Felipe. É uma incolor e 2 vermelhas, 2-2 ímpeto renal nenhum. E toda vez que o oponente tiver alguma mágica que não seja de criatura, ele causa 2 de dano àquele oponente, se for renomado. Eu gosto. Isso aí tem cara de tem cara de construído, né? Tem cara de T2, talvez Modern. Mas como não tem nem Weidon no cubo. Não tem o quê? O Weidon vermelho? Ah, não tem. Eu acho que se o Eidolon não tem espaço, ele também não tem. É que isso aqui tem ímpeto, né? E arrisca ali causar o dano logo que entra. Mas mesmo assim. Você tem 3 manas, você não toma dano, o que é legal. É, você não toma dano. O Eidolon você toma. Uma carta que pouca gente pega e que tá perigando também sair um tempo é o Zozu. O Zozu da Punisher. Que pune qualquer jogador que coloca um terreno em jogo, toma um choque também. É. Tem outra possibilidade, né? Mas se as pessoas não pegam, acho que vale a pena. É, talvez valha a pena trocar. Bom, rapidinho então, já que eu tô cansando. Tá cansado? Tô cansado também. Entendi. Tá acabando. Passo por isso toda edição, tá? Toda edição. E ainda tem que escutar reclamação. Ah, natural, né? Feedbacks são sempre bem-vindos, mas putz. Cansa. Vamos lá, Naturalistas do Conclave. É o Indrik Stompowler consertado, né? Eu só preciso ver aqui no verde agora. Em primeira mão, tô vendo com todo mundo aqui se tem Indrik Stompowler no meu cubo. Tem, então vou substituir já. Indrik Stompowler. Ok. Indrik vai ser substituído. Legal, um upgrade. Essa carta aqui dá pra pensar. Salto evolutivo. É uma incolor, uma verde por encantamento. Paga uma verde, sacrifica uma criatura. Você vai revelando o topo até revelar uma criatura e põe aquele card na mão. Um em jogo. E o resto no fundo do grimório. E aí? Tem survival já, pra que você quer isso? Tem survival, aí é que eu penso, né? É um formato de tanto power level que, meu, tem carta que parece boa a princípio, mas não dá. Sabe? Não tem nenhuma carta fora survival e Burfing Pod que faça algo parecido. Né? Você ter duas cartas, você já tem Burfing Pod, tem o survival, você vai criar uma terceira carta que faz um efeito similar, então não... Se salto evolutivo colocasse as outras no cemitério, talvez fosse, seria mais interessante, mas desse jeito não dá. Hydra, devoradora de mana, é o eleito de Titânia um pouquinho melhorado, aquela Hydra lá, que não tem lugar no cubo, infelizmente. Eu acho muito forte, mas não tem, concorda? Eu acho que não tem lugar. E a Nissa? A Nissa tem espaço? A Nissa já acho que tem, porque ela é boa. Ela faz. Ela tem da mana ramp. Ela é boa como criatura, boa como planinauta. Dá card advantage sempre, quando ela flipa. Mas o que tirar pra colocar ela? Esse aí é o problema. Sempre, né? Sempre ela, é o problema. Eu não sei. É muito difícil. Ela não é tão eficiente. Ela não é nem de perto mais eficiente que nenhum dos outros ramps que tem aqui. Tá? O piorzinho que eu vejo aqui é a Sylvan Ranger. E mesmo assim pode pegar qualquer terreno básico, não está restrito à floresta. E entra no segundo turno, né? Sim. Agora, pensando no lado planinauta da Nissa, a habilidade menos 2 dela, que põe uma ficha 4/4 que é lendária, não é boa. O verde tem muita opção melhor da curva 3, 4 e 5 por uma ficha. Tá? Então não é boa. E, lógico, você tá na sétima mana, pô. O bicho 4/4 não vai ser tão relevante assim. A primeira habilidade é sensacional, fantástico. Compre um card. Né? Compre um card. É mais. Se for terrenos, você já coloca em campo. Então nem dá pra salvar. Sim. É bom. É card advantage. A ultimate. Vou fazer o Drazi isso aí. Oi? Pra fazer o Drazi. É verdade. E a ultimate dela praticamente ganha o jogo. Então você vai virar ela pra ficar comprando uma carta todo turno, lá pelo sétimo turno, né? O verde já tem maneiras melhores de fazer esse tipo de coisa, né? Maneiras mais diretas. Mas ela por si só é uma criatura decente, né? Ela é decente se você fizer na curva, ela é decente se você fizer depois. Ela é flexível, isso que eu acho legal, né? O problema é que tem que tirar alguma coisa pra pôr. Assim, na curva 4 é impossível. A curva 4 do verde é um dos lugares mais disputados do curva. Não dá. Da curva 3, olhando aqui, tem. É só carta interessante, assim. Tem uma carta só que é o veado. É o que é veado, né? Então, que é o proteção contra azul e preto, e não pode ser anulado. Porque eu deixo uma carta, pelo menos uma, né, pra sideboard em cada cor. Eu gosto dele. E ele, assim, como criatura, se você não tiver nenhuma outra opção, ele é 3 mana 3/3, né? Eu acho que essas cartas tem que ter pelo menos tem que ser na 2, talvez a cobra, Lotus Cobra, mas ela joga bem com a Lotus Cobra. Eu vou anotar aqui Sylvan Ranger, mas eu acho que não dá pra tirar Sylvan Ranger. Não, Sylvan Ranger não, eu prefiro tirar Lotus Cobra, eu acho, cara. A Lotus Cobra tem perdido muita coisa, né, ultimamente. Ela não tem engatado tanto dano. Mas o pseudo Death Touch dela, né, sempre vai trocar com alguma coisa. Bom, vou anotar aqui, Lotus Cobra. Não sei se vai sair, mas... Lotus Cobra ele aumenta só, toda vez que entra... Desculpa, né? Eu tô olhando outra coisa. Falei Death Touch por causa da Auron Viper. Auron Viper é boa. A Lotus Cobra, ela é um tipo de ramp, não é ramp, né? Ela é um gerador de mana. Que não vê muito jogo, mas eu acho que a outra daquele caso que é mais o grupo do que a carta. O grupo que a gente joga não tira muita vantagem dela. Eu gosto dela, mas por exemplo, pode ser tirar uma mini boa também, mas regenera, tem Swamp pro Alck. Pô, contra a preta é muito bom. O verde, às vezes o pessoal não tem como. O verde não tem como passar por cima do pessoal que tá jogando de preto. Então eu acho muito boa ter a opção, né? Que a turinha com regeneração é sempre. É o que se espera do verde, né? Talvez o Troll Albino, que ele é meio quase um drop 4, né? Sei lá, não sei. Vou. Eu gosto dele. Pensar. Não sei. Entre Lotus Cobra. Albino, talvez. É que ele faz outra coisa, né? Mas. Vamos pensar. Bom, já falamos demais da Nissa. O Colosso, então. Esse Colosso absurdo. 3 incolores e 2 verdes, 6/6. E tem renome 6 ainda. Não pode ser bloqueado por mais que uma. Essa carta é idiota, né, Felipe? É muito forte. Caramba, meu. A gente, nossa, nunca ia imaginar que uma carta dessa fosse ser printada há 10 anos atrás. Nunca. É muito forte. Mesmo assim, não sei o que tirar, não. Na curva 4 praticamente não tem, né? Na curva 5 só tem coisa boa, coisa sinérgica. Pra cima também. Tem uma Hydra que é 5 manas, a Kalonian Hydra, né? Que toda vez que ela ataca, você dobra a quantidade de marcador. Então, ela é 5 manas 4/4, mas quando ela ataca, ela já é 8/8. E tem trample. E tem atropelar, então não dá, não dá. Esse aqui é um bicho pra causar dano. Só que ela pode ser multi-block, né? Ele não, essa é uma vantagem. Ele é melhor contra deck de criatura. Boa sorte dando multi-block na minha 8-8. Ah, você pode dar 2-4-4, né? Sei lá. Ah, você já ganhou carta, então. Já ganhou. Sim, ganhou. É. Com a outra, o cara tem que dar champ block todo turno. É, então. E assim, ela, sei lá... É, não consigo ver o que tirar, infelizmente. Vou até deixar anotado aqui pra futura avaliação, mas é difícil. Mas se tiver alguma criatura grande que as pessoas não gostam de jogar com ela, vale a pena fazer a troca. Deixa eu ver aqui, eu ainda tô rodando Cloud Thrasher, não sei porquê. Gosto de Cloud Thrasher. Você gosta? Gosto. Ah, muita mana verde. E o pessoal não joga muito com ele. Mas eu acho que no cubo não tem tanta coisa que você querer ter 2 de dano em cada criatura voadora. Não tem mesmo. Então pode ser que ele seja bom trocar. Porque você não suporta Toptero, não suporta Tokens Fly, tem poucas coisas que tem. Sim, sim. Vou pensar, talvez o Cloud Thrasher. Talvez. Também que até tem bastante Token Fly no branco, né? Não sei. É, o Cloud Thrasher tem Reach também, né? Sim, tem Evoke. E pensando em 4 e 5 drops verdes agressivos, só tem isso. Então pra que mais um? Todos os outros são no mínimo igualmente eficientes, né? Então é redundante. O pior que dá pra tirar é o Crossan Tusker. Que é que você, só que a possibilidade de você dar um cycle, que você joga essa carta fora, coloca um terreno e compra uma carta, é bom demais. Cara, o Crossan Tusker não é uma criatura, é uma mágica que não pode ser anulada, que custa 3 manas. E que se você não precisar disso, você ainda pode colocar ela em jogo por cima. Exato, exato. Por exemplo, é a única que eu vejo podendo sair, mas mesmo assim eu não. Eu acho que é redundante, assim, de bichão verde já tá ótimo. E, por fim, tem duas cartas douradas que eu coloquei aqui que eu gostei, mas provavelmente não tem lugar no que é Sabuja Infernal Flamejante, a carta Rakdos, vai Rakdos, duas incolores, uma verde e uma preta, 4-3, paga uma mana, sacrifica outra criatura, causa um de dano na criatura jogadora. Felipe, você consegue ver aí na lista que está separado por guilda, né? Sim. O que a gente tem no Rakdos aqui? Rakdos de criatura não tem o Sire of Insanity. E eu nunca vi usarem. Tem a Olivia Voldaren que não vai sair nunca. Tem o Spectre, Blazing Spectre, que eu acho muito forte. E acho que só de criatura. O que eu acho é que eu gosto muito da carta por causa da habilidade dela, mas eu acho que não tem suporte no Rakdos. Eu acho que tem sinergia com muita carta no Cubos. Essa é que você pode. Você vai aumentar a sua sinergia com sacrifício, mas você já tem bastante coisa. Mas e também, ela é um corpo manos, bom, 4-3. É 4 manos, 4-3, né, Felipe? É um corpo suficiente. Sire of Sanity é muito bom contra a Control. Então, mas o pessoal não usa muito. Mas é caro também, né? 6 manas é. No Reanimate eu acho Control, que não. Control vai ter mão cheia com 6 manas, com 12. No 40º turno vai ter mão cheia. Quando alguém coloca um Reanimate, eu não sei. Se estiver usando Sire of Insanity, sim, senão eu acho que pode tirar, porque. Eu tô naquela, assim, na dúvida não vou trocar, porque o Sire of Insanity é uma carta que tem como virar o jogo pra você. Assim. É obrigatório ter resposta pra ele, sabe? Sim. 6 mana, 6-4. A outra carta é Zendikar Encarnada. É 2 incolores, uma vermelha e uma verde. X/4, onde X é o número de terrenos que você tem. O que a gente tem de criatura Gru aqui? Tem Bogar Hangang. Possíveis substitutos, eu só vejo o Gorklan Rampager e o Spellbreaker Behemoth. O Gorklan Rampager é 4 manos 4-4, ele tem Atropela e Blood Rush, e o Spellbreaker Behemoth é 4 manos 5-5. Tem aquela habilidade lá. Eu gosto mais dos dois. Também. É. Eles têm papéis que são importantes no cubo. E o Encarnada não tem papel nenhum, ele é só uma criatura que pode ser grande. Bicho. É um bicho, não faz nada. É. Isso você já tem no verde e já tem alguma coisa no vermelho, já tem bicho grande no verde. Você não precisa colocar isso no grow, né? Exato. Então acho que pronto, estamos cansados. Fizemos o review de todas as cartas consideráveis deste cubo. Obrigado, Felipe. Que isso? Mais coisas aí para adicionar? Porque os tópicos de hoje acabaram. Foi uma semana tranquila, sim, né? Tem uma coisa para adicionar. Diga. Eu acho importante avisar a todos, né? Que o site do GP de Porto Alegre está no ar. Opa! Foi divulgado. Acho importante o pessoal participar, né? Quanto quando? Mais gente, maior visibilidade. Quando o GP? O GP vai ser no fim de semana de finados, que é de 30 de outubro a 1º de novembro. Legal, qual o formato? Formato Modern. Formato, e qual é a promo do formato? É o Griselbrand. Griselbrand. Quanto é pra jogar o mínimo lá, o pacote mínimo, você sabe? É, eles acabaram de soltar, se eu não me engano, é R$140 o mínimo, se não tiver nenhuma promoção até lá. Legal. Você vai estar lá, né? Com certeza estarei lá. Opa. Deixa eu entrar aqui no site deles, acabei. As inscrições, por enquanto, não estão abertas, mas o site já está no ar com várias informações. 30 a 31 em 1º de novembro, Associação Sojipa, perto do aeroporto de Porto Alegre. Perto do aeroporto. Isso, a inscrição básica é 140, tem uns outros pacotes, eu acho que vale a pena o pessoal conferir o site, sim. Legal. Boa dica, valeu, eu nem tinha reparado nisso. E mais alguma coisa? Não, essa semana foi bem tranquila mesmo. Tá, fala pro pessoal também que hoje não tem fase de combate, porque não teve campeonato, foi semana pós pré-release, né? As pessoas ainda estão vendo o que vai acontecer. É, só dá uma olhada aqui se não teve mesmo. Eu queria falar sobre o campeonato Vintage, que é um formato que eu acho legal de vez em quando dar uma olhada. Teve o Eternal Weekend, mas... Nós estamos com um tempo um pouco apertado, né? Já falamos demais. Tô vendo aqui se teve Star City também, essas coisas, mas não. Né? Teve uns daily do MTG Online, mas lógico, não tem Magic Origins ainda, então não dá pra falar do impacto das cartas nos formatos construídos. Provavelmente já semana que vem a gente tem alguma ideia. Se não for de campeonato de artigo. Né? O grande campeonato que vai ter por aí é o Star City, né? Open. Que ainda vai estar para acontecer enquanto a gente grava isso. Então fica de olho aí. E é isso. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado, né, a todo mundo que escutou. Isso e aí. A participação do Teobaldo. Alguém lembrou do Teobaldo. E obrigado aí você que está ouvindo. Se tiver alguma dúvida ou correção, ou dizer como é que aquele negócio do Helion funciona, e-mail é mtgbrpodcast@gmail.com. Valeu, gente. Abração. Tá bom.